Podcast, podcast mais viajado para o sério. Nós estamos aqui em três. Mas tudo bem. Vai sair alguma coisa. A gente espera que saia alguma coisa. Se não sair, desculpa, espero até a semana que vem. Mas estamos aí. Vamos nos apresentar logo direto, porque esse podcast, como faltou pessoas, acabou quebrando o nosso tema, né? Mas tudo bem, eu sou Rafael Tanicho, o host de todas as manhãs, todas as noites, todas as madrugadas, as quais você passa chorando, se perguntando o que, que você está fazendo da sua vida enquanto ouve esse podcast. Estamos aí com Renato Augusto. Oi, tudo bom? E estamos aqui com Leonardo Prandi. Fala, galera, eu mesmo, o Leozinho da galera. Fazendo a festa. Então vamos subir a música e vamos ver sobre o que, que a gente vai falar. Celular para Léo Prandi. No momento que vocês estão ouvindo isso, muito provavelmente ele já está com o celular na mão. Mas esse é um assunto que vem sendo discutido faz dois dias incessante, os quais usuários de Android tentam convencê-lo a usar Android, e eu, que sou usuário de iPhone, que ele veio consultar, eu falei: segue seu coração, cara. O que você quiser ter. É incrível, cara. A galera lá acha que é polarizado Lula e Bolsonaro é porque nunca entrou numa sala com várias pessoas e falou: então, eu pego iPhone ou outra coisa? Eu acho, inclusive, fica a ideia pra Globo. O próximo Big Brother Brasil, o próximo No Limite, o próximo reality, tinha que ser 22 pessoas, mas 11 usuários de iPhone e 11 usuários de qualquer outra marca. Isso pode mesclar. E o jogo é, vai ser ver eles brigando. Não precisa nem ter prova. Tem que ver quem aguenta ficar 100 dias lá dentro. Bota o pessoal da Xiaomi. É, a casa de vidro entra o pessoal da Xiaomi. Pra criar mais vezes corda depois. Pessoal da Xiaomi tá feroz também, né, cara? O cara falando: não, porque a Apple plagiou o Xiaomi. Um bagulho que a Apple faz, tipo, faz muito tempo, tá ligado? Mas tudo bem. Aliás, a Apple, ele tá entrando num negócio de inclusão, né, cara? Se vocês forem ver os computadores, os novos iMacs, eles estão com o padrão de cores do arco-íris. Legal. É. Pra incluir LGBTs ricos. Pra ter todos, exatamente. Pô, mas eu queria ter todos, cara. É um mais bonitinho que o outro, cara. Então é delicinho. Mas enfim, hoje a gente ia gravar um Histórias de Escola 2. Aí, tipo, eu tinha convidado o Vini, que faz tempo que não aparece. E era pro Henrique Paulsoni estar aqui também. É o cara dos manequins bonitos? É o cara dos manequins bonitos, exatamente. Pra você que tá aí em casa se perguntando, é o cara dos manequins bonitos. E não conseguiram aparecer, o Matheus e o Pedro estão trabalhando hoje, né? Estamos com uma série de videozinhos aí pra editar, fazer umas paradas bonitas aí pra tentar ganhar vida. Mas tudo bem, né? Vamos tentando. Aliás, eu tô fazendo a dieta do ovo. Minha cara tá uma bosta, né? Minha cara tá nitidamente uma bosta. A dieta do ovo é: você só come ovo 3 dias seguidos. Faustão e Sérgio Malandro curtiram isso. É, exatamente. Eu até procurei a música pra colocar no meu Insta, mas não tem, cara. Fiquei muito chateado. Pessoal do Spotify, põe aí. É o rap do ovo, né? Eu, não, eu acho que eu tenho quase certeza que o Faustão paga diversas plataformas pra que esse filme, toda a trilha sonora dele, não seja disponibilizado. Ah, mas vai estar aqui nesse podcast. Nesse exato momento tá tocando essa música, cara. Então... Mas agora que ele vai pra Band, forte chance dele repetir qualquer tipo de fiasco desse. Puta merda, né? Aliás, né, mano? Como é que os caras conseguiram perder ele pra Band, hein? É que eu acho que não perderam, na real. O Faustão deve estar de saco cheio de fazer aquela porra. Aí a Band deve ter chegado e falado: então, eu pago a mesma coisa, só que você vem e você faz o que você quiser. Por aí. Então, tipo, porque assim... Eu não sei se a Band pagaria mais do que a Globo, né? Meio foda, mas... Eu acho que o Faustão tá indo. Mano, imagina se ele virar um Datena da vida, velho. Cara, mas depende muito pelo seguinte: a Band tá numa pegada de pegar ex, contratar ex globais e sempre cutucar durante os programas a Globo. Que aí eu já acho uma falha tremenda. Você tá preocupado na sua programação e cutucar outra. Só que legal, por exemplo, a Fórmula 1 tá sendo o maior sucesso e tudo mais. A Band faz uma cobertura muito maior, porque a Globo, no futebol, por exemplo, a Globo começa a transmitir quando o jogo começa e quando termina ela para. A Band faz todo um pré-jogo de uma hora e depois um pós-jogo de mais uma hora. Só que o custo disso é o quê? Entre uma programação e outra, você ter programas, por exemplo, como Encantador de Pets, que é um cara provavelmente mexicano, mal dublado, que torturador fica... de cachorros, né? Porque ele dá umas porradas no cachorro. Exatamente, fica enchendo o saco de vários cachorros. Esse é o preço pra você ter uma coisa. Eles têm ou dois, três programas chique pra você poder ter vários lixos. Mas isso é a super nanificação das coisas. Mas a Super Nanny era bom, era um programa bom, era louco. Não era, cara, não era, velho. Você chegou a ver o episódio, vocês chegaram a ver, aliás, um episódio do South Park que aparece a Super Nanny americana? Não. Mano, ela chega pro Cartman e fala, vou te colocar no cantinho da vergonha, coloca ele lá, fica agachada, falando, ah, não, porque a gente tem que, né, ficar na altura dos olhos da criança, pra ela entender que somos iguais e tal. Ele pega e dá um puta cuspe na boca dela, tá ligado? E eu vim pensando, mano, cantinho da vergonha, oh, caralho, mano, já teve vez que eu quase botei fogo em casa. Imagina, você tem que ficar no cantinho da vergonha por quase ter botado fogo na sua casa. Sério, vocês ficavam de castigo quando vocês eram mais novos? Cara, naquela época a gente ficava de castigo. E tinha os castigos, tipo, não sair de casa. Tinha o castigo não assistir TV e nem jogar videogame. Que pra mim esse era o mais tenso. Esse era o mais foda na época, né? Você não teve castigos lá? Cara, já tive uma vez. Que eu acho que foi o seguinte. A minha irmã ia mudar de escola. Quer dizer, estavam estudando mudar ela de escola e tal, alguma coisa assim. E eu só comentei com ela, né? Ou talvez tenha que mudar e tal. Ela ficou triste, foi falar pros meus pais. Então, pra ver que eu vou mudar de escola, não sei o que tem. Eu falei, ah, não. Minto, esquece. Tô errando totalmente. Tô errando totalmente. Rebobina. Tava eu lá, eu e minha irmã estudávamos na parte da tarde. Perto da manhã eu tava lá de boa jogando Pokémon, porque na noite anterior eu tinha feito minhas tarefas. A minha irmã não tinha feito as delas, ela precisava fazer uma colagem. Vocês já devem ter feito mosaico, né, que a professora dá pra você recortar a forma geométrica, você monta o desenho. No Sim. caso, a professora até passou o desenho e ela não tava conseguindo montar isso, perto da hora da aula. Ela já não tava conseguindo fazer e ficando enchendo o saco da minha mãe, que não conseguia fazer. Aí falaram, tipo, ah, ajuda ela, monta lá. E eu fui, montei, só que esqueci uma pecinha, ou não tinha visto que tinha uma pecinha, mas ficou faltando uma peça, mas tava ok. Aí minha irmã fez maior show porque eu esqueci uma peça. Meus pais ficaram putos, falando que eu ajudei de mau gosto. E falei, caralho, eu fiz a tarefa dela e ainda me lasquei. E deixaram uns 3, 4 dias sem poder usar computador. Porque o que veio na cabeça deles foi que eu esqueci a peça porque o computador me deixou burro. Aí eu fiquei, caralho, mas que injusto, né? Acho que lá pro segundo dia eu falei, chamei eles e falei, cara, não é justo isso porque eu fiz a tarefa dela. E fiquei de castigo porque errei um negócio que ela deveria estar fazendo, que deveria ter sido castigo é ela. E eles, concordo. Então os dois vão ficar uma semana. Puta que pariu, tipo... Não era pra agregar. Não, mas aí é porque você foi cagueta. E sabe o que acontece com o X9, né? Cara, eu nunca entendi isso. Isso nunca entendi, nunca tive uma explicação dele. Por isso que existe o Suzane von Richthofen. Ou tá que é, isso, né? É pra poder explicar que vocês deviam, antes de tudo, ter conversado entre si. Irmão tem que se unir com os irmãos anti-xianos, pai. Porque tem que ser muito filtrado. Mas isso é real. Filtrado. Os irmãos tretam muito, mas eles não estão ligados que um tem que encobrir o outro. Chega uma hora que, lógico, um vai ter que lascar o outro se for uma situação muito difícil, mas o irmão tem que encobrir o outro, mano. O irmão que faz isso vive muito mais feliz. Sim. Vive muito mais, né? Basicamente. E o Renato? O Renato teve algum castigo na infância? Quais eram os seus castigos? Não tô falando de apanhar, porque apanhar a gente, obviamente, a gente apanhou de tudo que é jeito. O Léo, não sei. O Léo é a geração millennial, né? Então é. Eu não tenho tanta certeza. Você apanhava, Léo? Só pra saber. Não. Já tomou não. Chinelada na cara? Não. Mano, eu era uma criança muito de boa. Muito de boa. A única coisa que eu fazia de é que, tipo, a molecada que era meus colegas de escola saía muito pra rua. Mas eu não, eu ficava em casa e eu tinha muito brinquedo. Eu gostava de criar história com meus brinquedos. Então, eu era rígido com isso, sabe? Por exemplo, se eu tinha os dinossauros e ia brincar com eles, às vezes vinha amigo meu brincar aqui em casa, eles queriam misturar fazendinha com dinossauro. Mano, eu não deixava. E, tipo, eu preferia brincar sozinho do que deixar a galera brincar junto. Eu tinha toda uma história e tinha sempre sequência. Então, os meus bonequinhos tinham um background de história deles e eu era fiel àquilo. Sabe então, que o nome disso é psicopatia, né, Léo? Talvez, mas, cara, eu ficava fulo quando alguém vinha aqui pegar meu bonequinho do Homem-Aranha e fazer ele voar do lado do Superman, sabe? Eu ficava, caralho, mano, mas o Homem-Aranha não voa. Ele se balança, seu trouxa, né? Como é que voa? Você tá assim, aí eu preferia ficar sozinho, mas era super tranquilo, brincava sozinho, não dava trabalho, era muito de boa. Mas aí, Renato, fala de um castigo seu e aproveitar que a gente entrou nesse tema. Não, é que meu pai era de boa, né? Meu pai, assim, primeira coisa que meu pai, ele não precisava dar castigo, porque se a surra com quem ele encontrava mais próximo não resolvesse, o castigo era... De boa, né? É, não tinha castigo porque a surra já resolvia. Tipo, o Léo não apanhou, mas meu pai nasceu em 39. Então, meu pai nunca quis saber quem começou a briga, quem encerrava era ele. Essa era a regra dele. Entendeu? Então, nesse ponto, mano, já apanhei de fio, já apanhei de chinelo, já apanhei com cabo de vassoura. Só que meu pai sabia, tipo, pra não machucar e não matar a gente, né? Hoje em dia, a gente não sabe que as pessoas não sabem disso. Só agride de um jeito desnecessário. Ele tá falando como se tivesse uma técnica pra quebrar cabo de vassoura no filho. Mas não, tem. Mas tem. Meu pai sabia o jeito de dar a vassourada. Mas tem, porque hoje, mas em dia, é que hoje em dia não é difundido, porque hoje em dia é errado você bater em criança. Sempre sim, foi. Né? Não foi, cara. Não, sempre não. Sempre é muito forte. E as crianças mereciam as porradas até hoje, cara. Caralho, o jeito certo de quebrar uma vassoura na tua cabeça. Mas se você pensar, tem. Sim, tem. Você bater com fio, qual você vai bater certo com força? Não, mas eu vou te falar assim, agora eu vou falar. Na questão, né? Você não bater até quebrar o cabo de vassoura. É, ou você bate até quebrar. A integridade preservada do cabo. Ou você bate até quebrar o cabo de vassoura. E aí, tipo, você, criança, reza pra ser um cabo ruim. Ou você segura mais na ponta possível, como se fosse uma espada mesmo. Mas bate com tudo no meio das costas da criança. Sim. Se é pra assustar e quebrar o cabo, você bate com a ponta. Porque aí você vai ter vai quebrar de primeira. E muitas das vezes você diluiu a força. Porque se bater muito no meio, você não quebra. E você vai bater com mais força. Então, pais, tentem isso em casa. Dicas de como espancar seu filho. Hoje em dia não. Bolsonaro ainda não autorizou isso, então hoje em dia... Pode, não. Porque a Super Nani não tá mais tendo programa, então não tem o que fazer, mas não tem opção. Mas aí o povo chama o cara de adestrar cachorro pra dar porrada na criança, cara. Você tinha duas opções, quebrar ela na porrada ou chamar outra pessoa pra resolver que é a Super Nani. Como essa outra pessoa não trabalha mais, que é uma sem vergonha, não tá mais fazendo o seu trabalho, que seria fazer o trabalho que é teu... Você tem que recorrer a outros meios, que é a vassourada na cabeça do teu filho. Mas cara, assim, pensando. Eu tô falando do estilingue, mano. Acho que o pai tem que ter um estilingue, treinar bastante. O filho aprontou, pega uma bolinha de gude, puxa e acerta onde o filho tá. Pronto. Não, mas eu tinha as Havaianas teleguiadas, por quê? É, essa Havaiana. O Léo não conheceu a Havaiana teleguiada também, pô. Mas você podia estar. Você podia estar em outro quarteirão. Sua mãe jogasse da sua casa, ela ia até você, cara. Era o Mjolnir. Exato. É? Acertava. Nossa senhora. Mas a Havaiana ainda era de boa, né, cara? Acho que tapa na cara, umas coisas assim, era mais... Tapa na cara é foda, porque tapa na cara mexe com sua cabeça. Assim, não, meu pai nunca deu tapa na cara. Nunca. Eu já tomei. Não, não falei, não. Nunca não. Eu falei assim, meu pai acertou meu irmão uma vez na boca, mas foi porque meu irmão foi mal educado. A gente nunca foi mal educado. Meu pai tava falando um negócio com meu irmão, o irmão só virou tal do lado dele. Falou, foda-se, meu pai só virou um soco de lado, sem força, só pra acertar. Sabe? Meu irmão nunca mais virou pro pai e falou, foda-se pro meu pai. Você mas... não vai passar pano pro seu pai aqui, não. A mão do seu pai foi atraída pela gravidade da cara do seu irmão, é isso que você exatamente. Tá falando. Exatamente. Nunca mais. Não, meu pai nem tirou o olho do jornal, sabe? Seu pai tá em órbita até hoje no seu irmão. Né? Mas assim, é uma coisa que meu pai sempre teve de respeito. Por isso que a gente nunca, desse jeito, nunca chegou a ter castigo. Meu pai sempre sentava antes de acontecer as coisas, tipo, vai dar um presente e sabia que criança ia brigar. Teve um vizinho lá que sabia que meu irmão era competitivo, deu uma. Era uma arminha de. Como se fosse uma carabina de água, sabe? Só que era, pra época, era bastante realista pra gente ficar brincando na piscina. Só que o cara fez de propósito e deu uma só. Porque ele sabia que eu e meu irmão ia brigar por essa, sabe? Aí meu pai já virou, chamou os dois, ó, eu não quero briga por causa disso. Primeiro que eu sei que vai ter briga. Se tiver uma briga, não vai ser nem de um, nem de outro. Isso aqui vai sumir. A gente nunca brigou. Então meu pai sempre foi de conversar antes, sabe? Então, nesse sentido, por isso que eu não chegava a ter castigo. Porque se ele conversava antes... Porque as ameaças eram muito piores, né? Sabia. Que meu pai não fazia ameaça pra não cumprir, ele sempre cumpria. Cara, mas esse negócio que você falou é real, né? Tipo, hoje, as armas de brinquedo que tem, obviamente, com exceção de airsoft, mas airsoft hoje é pra maiores dos 18 anos, blá blá blá. Mas as armas de brinquedo de hoje são muito bosta, cara, porque é tipo Nerf e tal, que é, tipo, divertido até, mas não é uma arma, né, cara? Tipo, antes você tinha a arma do Rambo, por exemplo, que era idêntica. Uma arma de verdade. Faca do Rambo. Tinha um monte de coisa, cara. Espada. Oh, espada de brinquedo antigamente podia ter formato de espada. Hoje em dia não pode mais também, cara. Mas acho que não é que não pode, Rafa. É que o plástico ficou tão caro que eles pegam um plástico vagabundo. E não pode pegar muito vagabundo, senão aquele plástico realmente corta. Isso é verdade. Não. Aí não sei se compensa. Porque tem muita coisa que você vai ver. Por exemplo, aí eu falo que é pra criança, mas não é pra criança. Quem nunca foi numa loja de brinquedo adulto e viu as espadas do Hora da Aventura pra vender? E não ficou tentado comprar. Ah, isso é legal, isso é legal. Entendeu? Cara, isso sem utilidade nenhuma, né? Só enfeite. É. Cara, e é legal, porque nem enfeite, tem as três, quatro espadas dele. Eu queria comprar a espada do Arthas, do World of Warcraft, do Lich King, né? Rapaz... Procura aí, Renato. Tô vendo no AliExpress aqui, vamos ver. Maluco. Mas assim, a tamanho real mesmo. Velhos. Compraria aquela do Kingdom Hearts. Mas aquilo é uma chave, Léo. Que serve como espada. O cabo de vassoura a vassoura do Renato Augusto servia como corretivo. Isso aí é... Ó, pensa pelo lado bom. O papai me fez gostar, por conta de Star Wars, visse que um sabre de luz é igual a uma vassoura. Aí a primeira vez que você quebrou uma vassoura como sabre de luz, ele quebrou o rodinho na tua cabeça. Né? Cara, mas esse negócio de espada, eu já fiz kendo. Isso é da hora. Isso é da hora. Curiosidade inútil, né, cara? Ah, puta, tá aí. A gente podia fazer qualquer hora um cast sobre curiosidades inúteis. Não necessariamente da gente, mas do mundo, assim. Mas eu já fiz kendo, cara. Eu quebrei um dedo da mão fazendo kendo. Eu já fiz... Aula, eu já dei aula de inglês. Nossa. E por que é inútil? Muito então, interessante, viu? É uma curiosidade aleatória. Não, eu tenho uma curiosidade aleatória. Vocês sabem o desenho do Super Patos? Sei. Sim. Vocês sabem que eles que veio daqueles três filmes, né? Que tinha o Gordon Bombay, que era o treinador, né? Do time de hockey, de criança, que depois virou time dos Estados Unidos, depois eles vão à faculdade, tel. É, agora tem a série, né? No Disney, Disney Plus. Do live action, não do desenho. Do live action. Mas tem do desenho também, tem todos os episódios do desenho lá. Tem. E uma coisa que eu não sabia é que o time dos patos não existia. Até os filmes começarem a sair. O time dos patos era da Disney. Que depois do terceiro filme, ou depois do desenho, não lembro, eles venderam o time. Que daí virou Anaheim Mighty Ducks. Mas o time era da Disney por conta de um filme, cara. Muito louco isso. É uma curiosidade inútil? É uma curiosidade inútil, porque não vai mudar a vida de ninguém. Mas, legal pra caralho, cara. E a CPI? Os caras. Maluco, vocês estão acompanhando? Pelo menos os resumos, só pra saber. Nossa, um pouco, né? Não... Quem não tá é quem deveria tá depondo, né? Porque os caras não estão indo. O Pazuello já deu atestado lá, vocês viram, né? Então. De competência? Não, de não vou poder ir porque eu estava. Eu tive contato com pessoas que tinham. Que tiveram Covid. E é tipo assim, andar sem máscara no shopping, foda-se, né, cara? Não, mas o mais lindo, mais engraçado, né? Foi que um cara levantou isso, né? Tipo, mas o cara tava andando de sem máscara. Bom, mas enfim, aí um cara pede a palavra. Pô, mas e se a gente fizer uma chamada por vídeo? Aí a galera que é a favor dele já surtou na hora. Não pode. Mas por quê? E ninguém fala o porquê. Talvez porque ele não coloque roupa quando vai fazer chamada por vídeo. Eu acho que se fizer por vídeo, vai ser mais fácil as pessoas passarem as respostas pra ele, saca? Então é melhor que seja presencial mesmo. E paralelo a isso, vamos falar sobre Big Brother. Agora ele entrou numa área que eu domino. Tipo assim, eu não assisto, eu só acompanho pelo Ed Gama, né, o humorista que faz lá o... É um bom jeito de acompanhar. Com os irmãos Castro e tal, ele é o melhor comentarista de Big Brother da vida. Inclusive indica aquela série do Ed Gama de áudios do... Do Fernando da Catequese. Se vocês forem no Instagram do Ed Gama e procurarem lá nos destaques dele, vai estar uma série de vários áudios que é o dossiê do Fernando da Catequese. É muito bom. Ex-professor de catequese dele, meio que anos depois querendo dar uns pega nele, basicamente. Mas assim, eu acompanho pelo Ed Gama. Eu acho que ele não deve entrar no Big Brother 2022, porque senão eu não vou ter ele como comentarista. E a graça é ele como comentarista. Mas porra, uma coisa que eu falei hoje de manhã no grupo do Locomotiva: a Juliette já ganhou, velho, antes de ganhar mesmo, tá ligado? Porque pra alguém que sai de... Quantos mil ela tinha? 4 mil? 3 mil? 3 mil, ela entrou com 3 mil. Pra alguém que sai de 3 mil e hoje à noite ela já tá batendo 26 milhões? Né? Ó, um parêntese. Ontem, quando foi anunciado que ela foi campeã, ela estava com 24,5. Hoje, meio-dia, ela bate 26. Então, dá pra dizer que em menos de 12 horas, ela conseguiu uns 2 milhões de seguidores. Mano, porque eu falo que ela já ganhou... Se ela não tivesse ganhado o prêmio, foda-se. A partir do momento que você tem a audiência de 26 milhões de pessoas na palma da sua mão, cara, pra esse dinheiro chegar até você é muito rápido, né? Uhum. A gente nem tem dimensão de quanto isso é surreal, né? Eu não sei como eu reagiria se eu sou ela e saio assim, de repente tem 26 milhões de pessoas. Mas você viu que o choque. Mas você viu que o choque maior dela foi dos 24 milhões? Ela teve um. Parece que ela ficou mais em choque sabendo dos 24 milhões do que do próprio prêmio, tá ligado? Sim, é surreal. Até porque o prêmio de 1 milhão não dá pra nada, né? Oi? Até porque o prêmio de 1 milhão ela sabe que não vai dar pra nada. 1,5 milhão não dá pra porra nenhuma. É que quem. O Léo agrediu a gente, viu, gente? Só pra vocês saberem, ele mostrou os dedos pra gente. Quem via ela dentro do programa conversando sobre isso, ela falava: eu devo estar com uns 7 ou 10 mil no máximo. Você fica 100 dias pensando que você não vai passar de 7 ou 10 mil seguidores e você tem 700 mil% a mais. Só isso, cara. Mentira, não sei se essa conta é sempre certa. Eu vou vir aqui só por curiosidade. Mano, ela tem metade do que a Anitta tem. Mas tem mais engajamento, segundo ferramentas de apuração. Sim, ela tem mais. Deixa eu pensar em alguém. Pensa em alguém, me fala um nome aí. Cristiano Ronaldo, um dos mais seguidos da plataforma. Cristiano Ronaldo. Na Maia, Cristiano Ronaldo é uma sacanagem, né? Tem quanto? Tem 282 milhões. Então... Mas o engajamento dela tá maior. Aí que tá também, né? Mas quer ver? Vamos pegar. Ó, Projota. Que tava lá na casa. 3,9 milhões. Vamos pegar a Carol Conca, né? Vocês viram esse filme da Carol? Eu vi. Não. Nossa, pessoal, eu não vi, eu não faço questão de ver. Acho eu não que acho o perfil original da Carol Conca, mas. Você assistiu a final, Renato? Não. No final ela se apresentou, ela apresentou uma música dela, uhum, que fala sobre mudar e superar depois de um tombo. E ela foi apresentada, isso é claro que ela tá sendo preparada pra isso. Ela tá, não é, ela é uma marionete agora. Ela está com um novo corte de cabelo que é mais comportado, mais angelical, assim, a face dela tá mais angelical, sabe? É, maquiagem leve, uns brincos fofinhos e não aqueles. Roupa azul, mais ou menos nesse tom do Craig aí. Roupa dela parecia de Nossa Senhora, de Iemanjá. Roupa zen, roupa que transmite essa calma, sabe? E ela, conversando com as pessoas, parece estar dopada. É só assim, sorrindo e demorando 5 minutos pra processar uma frase. Cara, ela tá totalmente. É o ponto eletrônico pro pessoal poder falar pra ela. É isso. Eu não duvido. Tipo isso. Eu não duvido, porque ela tá, cara, totalmente marionete. O documentário dela. Eu assisti, são 4 ou 5 episódios, não lembro agora. Mano, me transparece uma falsidade tão fodida ali. Porque assim, eu penso, caralho, você vai pra casa que é dita a casa mais vigiada do Brasil. E comprovou que é, né? Porque, porra, teve audiência de Copa do Mundo, né? Então, teve. Quando a Carol saiu. Você não vai lá pra mostrar o que você não quer. E você não fica o tempo que ela ficou sem mostrar como você é. Saca? Então assim, aquela lá é ela mesma. É, nesse documentário, às vezes tem uns momentos que ela fala com os assessores dela. Ela tá sendo escrota, ela fica falando que não lembra de ter feito algumas coisas, sabe? Então é. Cara, eu não duvido que não lembre, porque eu já vi várias entrevistas, eu gosto de ver podcasts com ex-participantes, principalmente os que ganharam. E eles dizem que realmente. Para pensar que são 100 dias numa casa que não tem TV, que não tem computador, internet, não tem celular, não tem nada. E agora, mais recente, você não pode nem levar livros. São 100 dias onde você passa 24 horas numa casa. Aí você fala, ah, mas você vai dormir. Eles dizem que não dá sono. Às vezes é 3 horas da manhã e eles não conseguem dormir, não tem sono. É, porque não tem noção do tempo ali direito, né? Você só sabe que é dia e noite, mas você não tem relógio, não tem nada disso. Eles dizem que realmente você tem que ter a cabeça muito forte, porque chega momentos que você não se reconhece. Principalmente quando você reassiste, você pira. Ó, Léo, esse documentário, o primeiro vídeo desse documentário foi feito 6 dias depois que ela saiu da casa, velho. Não dá pra ela falar que ela não lembra de nada. Não dá pra ela falar que ela não lembra de ter zoado o sotaque da Juliette. Não dá pra ela falar que ela não lembra de ter gritado com o Lucas. Sabe qual é o problema pra mim, Léo? Nesse ponto? Que assim, uma coisa que minha noiva sempre fala. Você presta muita atenção às coisas que as pessoas fazem automaticamente, que são essas que as pessoas não lembram. E isso diz muito sobre como você é. São as coisas mais difíceis de mudar, porque você tem que pegar o automático e passar pro manual na sua vida durante um bom tempo pra tirar a sua programação anterior. Então, se ela não lembra de ter tratado mal, não lembra de ter zoado os outros, isso me diz que é o que ela faz normalmente. É o padrão de uma pessoa. E, tipo, querer falar que em 2 meses depois ela mudou, desculpa, cara, isso é mudança de anos. Isso é mudança de anos com psicólogo, com terapia comportamental pra se mudar, velho. É muito ela não mudou recente, primeira... é muito novo pra ela. E eu entendo, tipo... Ninguém conseguiria mudar nesse pouco tempo. Não é, não é tipo, ah, porque é a Carol com o K. Não, ninguém conseguiria mudar nesse pouco tempo. Tipo, nós mesmos, certeza que já tivemos vários preconceitos que hoje a gente não tem mais. Mas isso não mudou de uma hora pra outra. Não foi, ah, pô, a partir de agora eu amo gays, sabe? Tipo, não que eu tivesse algum preconceito com isso. Pelo contrário, cresci indo na casa de amigos gays e tal, mas... É... E como foi difícil a mudança de mentalidade, Rafael? Quantas vezes você não se pegou sem querer fazendo uma piadinha machista ou de outro negócio que você é acostumado a fazer antes? Qual é a piadinha que era acostumado a fazer antes? E você, antes de sair pela sua boca, você para, processa e fala, isso tá legal. Ah, assim, não que eu ainda não faça, mas quando eu faço alguma piada de humor ácido hoje, eu faço com vocês, porque eu sei que vocês entendem que é uma piada. E obviamente que eu não vou levar esse mesmo tipo de piada numa roda de pessoas que eu não conheço, cara. Porque a gente se conhece, sabe que se a gente fizer uma piada desse humor mais ácido, a gente sabe que é uma piada da boca para fora e que não tá na gente. Exato. Cara, sabe? Isso que vocês estão falando me lembra o que a gente menciona no podcast do Jim Carrey, que tá para sair, que é a filosofia que ele tá difundindo bastante, de que na realidade você nunca é você. Você cria personagens, um pra usar na tua casa, um pra usar com amigos X, um pra usar com amigos Y, e são extremamente diferentes. Eu tenho certeza, todo mundo aqui tem mais de um grupo de amigos formado. Você tem um grupo de amigos, são 5 aqui, 10 ali, não sei quanto ali, e que você não consegue misturar eles, porque você sabe que não daria certo. Mas por que não daria certo? Talvez porque você não vai saber manejar o seu eu com o outro. Léo, você acha que eu tenho tanto amigo assim, cara? Hoje não tem, na moral mesmo, tipo, principalmente, né, por conta da pandemia. Mas antes mesmo da pandemia, o Renato sabe disso, meio que saía a galera do Locomotiva, sempre, tá ligado? É, mas a amizade vai diminuindo, né? Você começa até a oitava série, colegial, você tem muito amigo. Funil, né? É um funil. Entra na faculdade, cai pra caralho, começa a trabalhar, meu, some, amigos. Porque na faculdade e na escola, você tá convivendo com essa galera na sala, vocês são amigos. No trabalho, não sei vocês, mas eu tenho pessoal no trabalho, uma relação, mas eu não quero levar da porta pra fora, de sair com eles e ter um... Eu não consigo. Eu, meu particular, eu vejo que outras pessoas conseguem de boa, eu não consigo. Gravo podcast, sair do trabalho. Eu gravo podcast com o pessoal do meu trabalho, então... E chega o ponto que aquele... Eu não posso adotar essa postura. Eu sou técnico eletrônica, Léo, e você vai entender um pouco. Então o pessoal geralmente que tá lá é o pessoal que tende a fazer muita piadinha homofóbica, é o pessoal que tende a compartilhar pornografia direto. Nossa. E é o tipo de pessoa que geralmente, mano, tipo... Ah, mano... Dá preguiça de lidar, sabe? Sim. Que é real, pra mim é essa. Tipo, tem um ou outro, às vezes, que é legal, que, tipo, curte uma coisa ou outra de coisinha nerd que eu gosto de curtir, e sai um papo legal. De resto, eu também sou igual a você. A amizade acaba sendo isso. Porque... Eu não sei, quantos anos você tá, Léo? De fato, eu esqueci. Você falou da última vez que eu gravei com você, eu esqueci. Eu tenho 23. Cara, eu tô com 35. Então, eu vou te falar uma coisa que você vai sentir. Porque você ainda tá na fase que... É que teve a pandemia, mas na fase... Qualquer círculo de pessoas que você vai conhecer nova, tipo, é legal. É legal conhecer, interagir, sabe? Não, o Léo não é assim, Renato. Isso que é o pior. O Léo não é assim. Não, ele é um pau no cu. Antes da pandemia começar, ele entrou no Locomotiva... E não se misturava nem com a gente, cara. Então, assim... O legal é que eles tiraram isso do além, porque as duas vezes que eles chamaram, eu fui. Ele foi falando, então, daqui a pouco eu tenho que... Ele chega no rolê falando, então, daqui a pouco eu tenho que ir embora. Cara, isso é real. Eu não gosto de ir, não. Mas, por exemplo, você tá com o pessoal que tá falando de conversando de futebol. Entra um pessoal que você não conhece e começa a conversar de futebol. Sabe, você não começa interagindo bastante, conversar como se fosse conhecer, se faz tempo. Cara, então, isso, mesmo sendo um assunto que eu gosto, isso é uma coisa que eu já fiz teste até com psicólogo, de que eu só consigo manter uma linha de assunto e manter um ciclo de amizade se eu tenho interesse no que está sendo falado. Mesmo que seja, mas interesse no sentido do quê? Ah, vamos falar de futebol? Mas se a pessoa que está falando comigo tá falando uma coisa que não é interessante, que eu não tô nem aí, eu não me prendo, não consigo. Então, tipo, eu tento o mais rápido possível cortar o assunto, mesmo que seja uma coisa que eu ame falar de futebol. Agora, se é um cara, ou uma mulher, um homem, que seja, que vem falar com esse tema comigo, mas é alguma coisa que me interessa, eu ouço muito e converso horas. E eu fico tagarela pra caralho. Mas isso o pessoal do meu trabalho mesmo... Com o tempo foi percebendo, antes eles ficavam putos comigo porque acontecia, das vezes eles estarem, sabe, jogando a conversa fora, você vai tomar um cafezinho, alguma coisa, eles vêm conversar comigo e eu virava as costas e largava eles falando sozinho. E era inconsciente, sabe, não é automático isso. E a galera ficava puta, falava que eu era babaca. Com o tempo eles foram percebendo, muito depois que essa psicóloga foi fazer o teste com o pessoal do meu setor e constatou isso. Ela disse que eu só tenho essa personalidade de fazer isso mesmo. E, cara, era só muito natural. É babaca mesmo. É. Bom, mas pelo menos eu acho que o Léo gosta da gente, porque, né, ele grava podcast sempre com a gente, né? E agora ele é obrigado a conviver com a gente por conta da produtora que a gente fez. Ele é obrigado, então, assim, a conviver com a gente por contrato. Ele é obrigado, exatamente. E detalhe, o contrato, a gente já combinou entre nós, que quem resolver sair vai pagar a alteração contratual. Então, assim, é difícil, é caro desfazer essa amizade, cara. Então, por contrato. Mas eu percebo que vocês têm muita facilidade boa, tipo, eu vejo que vocês conseguem, por exemplo, quando chega a galera no próprio grupo dos passageiros conversando, assim, o Rafael principalmente sempre responde, sempre puxa papo. Eu às vezes não consigo manter esse social. Eu vou te interromper, porque era onde eu queria chegar. Tô com uma idade que eu não vejo mais sentido em fazer novos amigos. Você tem que provar pra mim que vale a pena. Sério, porque, mano, eu vou chamar de preguiça por falta de um termo melhor, mas, cara, a preguiça é você gastar tempo com um idiota na sua vida. E eu tô com 35 anos, fazer 36 esse ano, mano. Tipo, mano, eu me sinto feliz porque é sinal que o Renato gosta da gente. Ah, mas não depende dos lugares, porque assim, tem lugar que você fala, vamos lá, que eu sei mais ou menos a galera que vai aparecer, eu fico, não tem nada interessante. Mas tem lugares que eu falo, meu, eu acho que tem chance de ser uma pessoa legal. Porque às vezes a gente conhece umas pessoas que você, parece que você conhece umas pessoas que, tipo, você quer perguntar a vida inteira dela, não por ser enxerido, mas porque parece que tem alguma coisa interessante que ela não tá te contando, sabe? Ou que tem alguma coisa legal pra, tipo, te passar. Léo, como é que tá? A pandemia tá difícil pra você não poder sair? Pra... Não. Exatamente. Isso não. É porque pra mim... Não, exatamente o ponto que quer chegar. Cara, eu não preciso inventar desculpa pra não ir nos lugares. É, isso eu fazia muito. Cara, eu não suporto sair de casa, sabe? Eu acho que o Rafa, que tava acostumado a sair com os amigos, encontrar... Cara, tinha semana que o Rafa... dá pra perceber que o Rafael, ele tinha esse encontro com o pessoal, que era o alívio de um dia cansativo. Pelo fato de ter sempre essa reunião, deixava mais leve. Então o Rafa deve ter sentido bastante. Cara, o máximo que eu saía... É que eu ainda tô saindo de vez em quando, depois de ficar um bom tempo sem interação pública, ir na casa dos meus sogros pra almoçar lá. Que nem isso eu tô fazendo mais, porque agora tá sendo entregue aqui o almoço deles, que meu sogro faz. Então... Posso falar um negócio? Sabe por que eu comecei a gravar podcast? Por quê? Porque o Matheus, que hoje faz parte do LocomoCast, ele ia mudar pra São Paulo. Uhum. E a gente era muito ligado. Muito, muito. Aí a gente foi no YouPix em São Paulo. Antes era um evento, né, voltado para influenciadores, mais voltado para o YouTube, porque antes só tinha o YouTube, né? Saindo do YouTube e lá conhecemos Jovem Nerd, Azaghal, pô. Conhecemos, tipo, pessoalmente, assim. E era evento que ainda dava para trocar ideia com os caras, né? Saindo do YouPix, esperando a van, virei pro Matheus e falei, mano, vamos fazer um podcast. Porque aí pelo menos a gente mantém o contato. E ele então, falou, tipo, não. Ele, não. The world come true. Seria engraçado. E aí, então assim, foi uma desculpa pra manter o contato com as pessoas que eu gosto, saca? Tanto que, porra, todo mundo que a gente chama pra fazer parte do podcast são pessoas que a gente vê um mínimo de potencial. Ou como o Léo falou, é uma pessoa que é, no mínimo, interessante pra gente, saca? Independente do que tem pra oferecer pra gente, mas, tipo... O quanto a gente gosta de conversar com essa pessoa? Saca? Não tem nenhum no Locomotivo 26 que eu paro e penso, puta, eu não conseguiria ficar conversando muito tempo com essa pessoa. Mesmo o Léo, que é chato de vez em quando. Léo, você pode ver. O Rafa, ele é o host. Mas a parte de receber o pessoal bem, ele não faz por obrigação de ser host. Sim. O Rafael é assim. Ele pega, ele vai estar todo mundo bem até que alguém se revela ser um babaca, como já aconteceu no grupo. Eu derrubo. Sim. Eu espero pra ver um pouco das pessoas falarem. Foi com você, foi com todo mundo. Porque, mano, eu não tenho problema em interagir com WhatsApp e tudo mais. Pra mim, tudo, a interação não tem problema. A questão de conhecer a fundo hoje é que eu tenho um pouco dessa preguiça. Porque, mano, as pessoas que valem a pena, eu já conheço o Rafael, conheço vocês aqui pelo podcast cada vez mais. É como se a minha vida já estivesse cheia das pessoas que valem a pena pra mim. Logo, logo você vai conhecer o Léo pessoalmente. O Henrique você não conheceu pessoalmente também, né? Não, não. Ah, mas não tá perdendo nada. Henrique, Léo, Matheus... O resto você conheceu, eu acho, né? Assim, eu vou assumir que eu sou a pessoa que abraça. Então vai ser uma dificuldade pra mim no pós-Covid não abraçar vocês. E eu sou a pessoa que... odeia abraço. Ah, você vai me odiar. Eu gosto de abraço. Entendeu? Eu gosto de abraços quentinhos, cara. Mas é talvez por isso, Léo. As pessoas que eu como acabo sendo próxima, eu sou muito próximo. Eu gosto de cuidar, eu me importo. Eu tenho que me controlar, por exemplo, Léo, pra não. Encontrar que eu digo, tipo, é literalmente gerar bloqueios emocionais pra parte de empatia. Porque eu sou um cara que vê um vídeo de uma pessoa chorando e choro junto, se eu não me controlar. Teve um dia que eu fui monitor de qualidade. E eu tô rindo do Renato, que babaca. Interestelar, Renato, fala aí. Não é nem questão de. Mano, Interestelar. Não, quando você ouviu Interestelar? Não é quando eu ouvi. Toda vez que eu ouço essa música, que tem o choro do Pedro, eu tô chorando junto. Eu não pesado, consigo. Pesado pra caralho. Eu não consigo. Ô, Léo, chegou o momento, sem brincadeira, eu tava no motoria de call center. Achei que você tava falando do filme. Não, é a música. Esse dia eu vou lembrar até hoje. O Léo não conhece minhas músicas, cara. Eu vou aproveitar e vou cobrar, hein? Depois me manda as outras músicas que saiu do Spotify, porque eu adoro ela. Eu vou te mandar um link já. É, mas manda pra falar, mim que eu amo aquelas músicas que não dá pra ver mais pra ouvir no Spotify. Então, esse dia no call center, eu tava sendo todo feliz, mano. Ia dar monitoria, a pessoa tinha sido perfeita na monitoria, tava todo feliz pra caramba. Eu desço, não sei porque agora, eu não vou lembrar. A minha ex-supervisora estava chorando. Eu entro, vejo e começo a chorar. Só como eu sou monitor, eu não posso chorar. Então eu tive que sair e pegar e me recompor pra eu falar. Porque eu não... Mano, eu tenho... Se eu não tiver preparado, a minha empatia, eu pego muito a sensação dos outros. Então, mano, entendeu? Esse é um dos motivos pelo qual eu, muitas vezes, tenho receio em estar me conhecendo muita pessoa nova. Porque, tipo, eu tenho que estar sempre preparado com isso. Agora, vocês sabem por que o Locomocast existiu? Eu lembro que era porque você encerrou o podcast anterior com um grupo e aí continuou com o Locomocast. É, foi meio que uma vingança. Olha. Tanto que no dia que começou o Locomocast, a Coca-Cola tava com aquelas latinhas, né, de com nome. Eu peguei uma latinha com Matheus escrito e postei uma foto no meu Facebook falando... Vamos celebrar essa nova fase e tomando um gole de coca e mostrando uma lata com o nome Matheus. Eu não sei nem se o Matheus vai ouvir. É, ele vai ouvir, muito provavelmente. Mas agora ele sabe disso, né? Foi por vingança. O nome, vocês já sabem por quê. E o Pedro não era pra ele fazer parte. Podia continuar. Uma boca. O Pedro entrou no 12.5. Que entre o 12 e o 12.5 nossa mãe faleceu, foi aí que a gente se juntou pra cacete. É, hoje a gente sai, quando sai a gente sai junto e enfim. Mas o Locomocast também, o Locomotivo 26 em si, é meio que uma junção de pessoas problemáticas, né? Porque você vê o Suede, por mais que a gente zoa ele, ele tem uma depressão foda. O Outcast, ele é um cara que... ele tinha uma autoestima muito baixa. Então a gente só tem pessoa estranha. Que é o que faz ser legal. Eu acho. Ó, pra você ter ideia, Léo. Esse negócio que o Renato falou, de eu receber bem todo mundo e tal. Um dia o Renato falou, eu quero ir aí conhecer vocês. Do nada. Eu quero ir aí conhecer vocês. Eu falei, pois venha. Você vai ficar em casa. Mano, o cara veio de São Paulo e eu deixei. Eu nunca vi na minha vida. E eu deixei ficar em casa. É, dormiu de conchinha comigo pra não passar mal noite. Mas o Renato, é o Renato conheceu todo mundo pelo podcast. Pelo podcast. Conheceu todo mundo pelo podcast. Pelo dia de Natal, né? Pelo dia de Natal. Pelo dia de Natal. E agora os a parte do de Natal que você não escutou, Léo, sabe? Eu escutei. Ah, não, acho que escutei só os do Grinch. É. Legal, só o do Grinch, né? Só o com é, o Grinch. Do Grinch né? É porque assim, eu ouvindo hoje é uma loucura total. Sair de São Paulo e lá pra Araraquara encontrar o Rafa pra ficar um final de semana. Na... Me encontrar após o meu trampo, se eu não me engano, né? Era. E cara, no meio. E olha como que, tipo, minha cabeça tava aqui. A primeira coisa que eu pensei no. Quando me... Primeira coisa não. No meio do caminho eu pensei. Cara, eu não pensei se eles não gostarem de mim. Caralho, como é que vai ser um final de semana com um pessoal que não vai com a minha cara dormindo na casa dele? Sabe? Tipo, chega e fala, nossa, que bosta, né? Tipo, mas por que você quis ir pra cá? Conhecer a gente, velho! Pô, você pode não acreditar, mas as pessoas gostam do podcast. Não, assim, eu gostei muito do podcast. Aí entrei no grupo num período que foi. Mano, a gente conversava todos os dias aqui. Um monte de coisa legal. Tipo, não foi não ouvir o podcast e fui pra lá. Foi um ano e meio depois de ter conversando diariamente com ele, sabe? E tipo, juntando grana pra ir, fazer um monte de coisa pra conseguir encontrar eles. Renato, sabe? Você é o fanboy que deu certo, Renato. É. Você é o cara que assiste, que eu via todo dia e falava, um dia eu quero conhecer esses caras. Conheceu, participa junto. Agora é o Kevin Feige, né, cara? É o Kevin Feige. Porque o Kevin Feige era o cara do café, né, na Marvel. Só que ele começou a dar ideia, o cara virou cabeça. É, um dia, quando eu morrer, quando eu sair, Renato, você assume, cara. Não, na verdade, quem vai assumir é o Outcast. E é o garoto da Coca. Que a gente descobriu até que o cara vendia a Coca mais caro pra ele, lembra? Mano, ou. Léo, mancada, papo véio. Sério. E tipo, não justifica. Não justifica, aí, tá ligado? Não, Coca-Cola, mano. Não justifica o cara vender Coca mais caro só pra ele e pros outros, não. Ele era o único negro da roda. Mas qual que era essa parada? Ainda, né? Porque ele não saiu. Ele só não tá conseguindo gravar remotamente. Toda vez que a gente ia gravar lá no Suede, a gente ia lá no Tiozinho, que é uma venda que tem lá, pegar dois porcos, que é aquele tipo baconzito, só que vagabundaço, sabe? E coca, pra ir comendo, bebendo enquanto gravava, né? Eu com quase 70 quilos a mais, eu gostava muito disso. Não que eu não goste hoje, mas hoje eu não posso. Aí a gente via que o Alt sempre voltava com menos troco. E um dia a gente encanou, a gente falou, Alt, quanto você tá pagando na Coca? Ah, tô pagando tanto. 10. Ah, mas ele faz por 8? Subimos lá. E o cara falou, ah, não sabia que você era amigo deles, tá ligado? Mano. Ah, o cara, nossa. Olha o cara que cobrava mais ele. É. Olha a fita. E o Outcast já conheceu o Alt, Léo? Acho que uma vez só. Eu vi ele pessoalmente. É tipo menino de ouro. Cara, é educado pra porra, me desculpa o palavrão, mas gente fina pra caramba, sabe? Não trata mal ninguém. Ele é o melhor de nós. É o que eu sempre falo, ele é o melhor de nós. E aí, mano, quando eu soube da história, eu não tava aí. Manda. Eu acho que, tipo, é aquele tipo de história que eu ainda bem que eu não tava junto esse dia, porque eu ia ficar muito puto. Sabe? É aquela história que você ouve e você fica revoltado pra caramba. Porque, mano, você tem que ir lá. Olha o trampo, mano. O pessoal geralmente mandava o Alt porque ele chegava lá, tinha que arrumar microfone, né, Rafa? Arrumar um monte de coisa. Arrumar um monte de coisa. Sabe? E aí, tipo, de vez em quando ia o Alt, de vez em quando ia o Suede, sabe? É, na verdade ficava mais nesses dois. É. Só que pro Suede era um preso, pro Alt era outro. Mal sabia ele que o Alt era o mais confiável. Exato. que pariu. Suede podia trocar a Coca por pé. Mais do Suede, né? Exato. Mas daí o Renato veio aqui, a gente fez um rango pra ele. Aliás, eu dei o fim pro Renato. Tá aqui até hoje, mano. É. Mole, a minha noiva amou ele. Funko, eu vou uma mesinha pra fazer decoração de novo aqui, mas minha noiva amou. Não, não é Funko, é um grandão, né? Ele é grandão, tipo, aquele não tá aqui ele tá no ateliê da minha noiva. Eu guardo nas caixas das minhas coisas quando eu vim aqui pro quarto, que eu quero reorganizar a mesa, refazer a decoração aqui inteira. Mas, tipo, ele é desse tamanho assim, ó. Com espada nas costas, ó, pra caramba, mano. É grandinho, cara. Compramos no Canto Nerd. É, velho. Bonito nossa história. Aí um dia o Léo veio aqui. Na verdade, o Pedro falou de um cara que tava escutando. Eu falei, traz ele aí, vamos gravar um com ele. O que ele gosta? Tinha escutado um. Você tinha escutado qual que era? É o único que ele ouviu até hoje, né? Eu acho que foi o... Foi o Criacionismo. Eu fui achando que era podcast de design e era... Nossa, não, depois eu achei que... Eu fui achando que era... Podcast de design, aí eu vi a capa e falei, não, é podcast sobre religião e no fim das contas não era nenhum outro. Era sobre estímulo de criatividade. E aí eu não lembro. Eu não lembro como que rolou o tema pro Léo gravar. Eu sei que foi o Brilho Eterno, né? Ah, cara, eu não lembro também. Eu lembro que eu tava dirigindo, vocês me ligaram. Aí perguntou se eu queria fazer uma gravação com vocês só. E acho que eu já tinha falado na ligação. Ah, é, o podcast sobre Jim Carrey. Porque eu sempre fui fissurado no Jim Carrey. Vocês tinham o do Grinch, né? E eu fiquei, é o podcast sobre Jim Carrey, né? E eu fiquei falando tanto isso que aí vocês vieram e sugeriram, vamos fazer com Brilho Eterno, porque o filme também tinha acabado de entrar na Netflix. E aproveitou o hype. É verdade, o Pedro não tinha assistido ainda também. Eu acho que na minha primeira gravação eu fiquei falando a noite inteira no estúdio que era um Dreamcast, que o podcast era sobre o Jim Carrey. Cara, um ano depois nós fomos fazer o podcast de Jim Carrey mesmo. Se enganaram, né? Não, por mim o certo era ser. Todos os temas tinham que ser o Jim Carrey. Cada um sobre um filme, ou cada um sobre, sei lá, um dia da vida dele. A vida dele, só um resumir um dia da vida dele. O que Jim Carrey fez hoje? Entra no Twitter dele. Vai fazer o Jim News agora direto, né? Isso não, mas cara, é que não tem tempo, mas uma coisa que eu faria muito, muito, que eu acho que a Jéssica e o Matheus topariam pra caralho, é fazer um podcast de BBB ou alguma coisa sobre BBB. Eu acho que isso, mas não tem tempo nenhum, né? Cara, mas ano que vem a gente pode ver de soltar um episódio semanal sobre BBB junto assim, né? Dia diferente, mas... É, não sei, né? É que eu sempre quis fazer coisas sobre... Fazer conteúdo de entretenimento. Eu gosto mais do que além de pensar nessas coisas, tipo, a minha parte que eu faço hoje na minha área de atuação é layout. Mas eu gosto muito mais quando surgem uns trampos onde eu vou ter que fazer vou ter que atuar, sabe, num comercial da empresa, do que quando eu vou ter que fazer um layout de embalagem ou rede social pra empresa. Eu sempre gostei de fazer conteúdo. Tanto que minha vida inteira eu trabalhei, quando eu era pequeno, assim, até eu começar a ter um emprego mesmo de carteira assinada, era em blog. Passar a pandemia, a gente vai fazer umas paradas. Fica sus. Tem ideia de curtas, tem algumas coisinhas. Mas se eu não tiver no BBB, né? Porque eu vou me inscrever. Se você tiver, divulga a gente, né, cara? Tá que pariu. Nossa, se eu tiver, ia ser muito louco, que eu ia deixar minha rede social na mão de vocês. Porra, deixa. Agora eu quero que você vá, mano. Cara, isso é muito louco. O que eu queria aí, velho, que nem que não fosse pra ganhar, não queria ir pra ganhar. Não, você vai ganhar, mas você vai perceber. Você vai perceber que milhão e meio não dá pra nada. Você tem que ganhar, porque a gente tem que receber alguma coisa pra cuidar das suas redes. Já pensou se eu ganho 1,5 milhão, chego lá no pódio, vou feliz, depois o Thiago Leifert só me chama no cantinho. Tá ligado que não dá pra nada, né? Seria engraçado. E você ia sair de lá, chegar aqui, tipo, a gente virar pra você e falar: você sabe que você não é rico, né, mano? Dois dias pra você gastar metade. Cara, mas não é uma experiência que vocês, não é uma experiência que vocês gostariam de ter? Participar de nenhum reality? Nada? Nenhum programa? Nada? Hoje em dia, não. Você viu o tanto de pix de cobrança que a Juliette tá recebendo? De 20 mil reais, não sei o que, os caras tão cobrando, mandando pix, cobrando a Juliette. Vai ela pagar, não? Mano, se eu fosse ela, eu faria uma live, gastando todo esse dinheiro pagando conta dos outros. Ela ia conseguir mais gente nas redes dela e ela ia conseguir mais dinheiro ainda. Você já viu o podcast que o Max, campeão do BBB 9, fala como foi a saída dele lá e quando ele recebeu a grana? Ele vai sair do programa, eles te levam pra fazer uma entrevista pós-programa. Você vai na Ana Maria Braga, você vai na Faustão. Aí, de repente, a Globo fala, te leva no hotel e fala: beleza, você tem que dar check-out até tal hora e depois vida que segue. E você mora em... Foda-se se você mora em outro estado. Ela te deixa lá, te dá todas as diretrizes de como você vai no banco pegar tua grana e tal. Beleza, depois a grana do cara tava no banco e ele precisava pegar essa grana. E eles não te dão um cartão nem nada. Quando você tem uma grana nesse nível, eles te levam pra um outro nível do banco. Uhum. E ele só falou: então, preciso comprar uma casa e uns móveis, né? Aliás, acho que ele tinha uma casa. Ele falou: preciso comprar uns móveis pra minha casa, um apartamento, sei lá. Ah, beleza, quanto você quer sacar? Eu não sei, não cotei nada, não tenho um cartão, nada. Ele: não, você tem que escolher. Sei lá, dá uns 40 mil. Beleza. Eles te levam pra outra sala, uma máquina, descendo nota. E um visorzinho contando quantas notas estão descendo. Maleta, tô na tua mão. E ele ficou: mano, vocês vão me fazer sair daqui com uma maleta com 40 mil reais? Você tá zoando. Aí o banco ofereceu segurança pra ele, um motorista, levou ele. Falou: beleza, você vai comprar os móveis aonde? Ah, sei lá, na loja X. Deixou ele na porta da loja. Te Casas vira, Bahia, tá ligado? O cara ganha milhões e vai na Casas Bahia. Te e ainda vira. Faz no carnê. Eu acho que, lógico, hoje... 10 anos depois, Naquela época, tipo, o valor era 1 milhão só, né? Não era 1 milhão e meio. Começa acho que com menos de 500 mil, até 2009 acho que é 1 milhão. Não, mas do Max. Do Max era 1 milhão, né? É. É, acho que era 1 milhão. Cara, 1 milhão naquela época valia muito mais do que hoje, né? Sim. Tanto que ele mesmo fala que investiu muita coisa. É, então, o que a gente fala do 1 milhão não é nada... É porque hoje o real é desvalorizado pra caralho, né? Então... É, só que os últimos campeões, tem gente que nem mexeu na grana ainda do prêmio. Que tá lá parado, porque não conseguiu tanto. Eu acho que principalmente nesses últimos dois Big Brothers, onde eles souberam trabalhar bem a questão de integrar digital com o programa, que eles não haviam feito isso antes. E não é só inserir influencer, não. O que eles fizeram foi... conectar mesmo o programa com o digital, uma experiência total tecnológica esse ano. É nítida a diferença que deu do 2019 pro 2021. Eu acho que agora é o momento onde os participantes que saem lá no meio já estão saindo com um prêmio de 1 milhão e meio no bolso, sem ter. Se foi um participante legal, cara, o Lucas Penteado, por exemplo, tá com uma grana de patrocinador, né? Aliás, você viu o show do Lucas? Você viu o show do Lucas com participação do Projota? Sim. Eu quase chorei vendo aquela porra. Porque, é legal. Tipo, aquela música fala muito mais do Lucas do que do Projota. Sim, coisas que a gente descobre, né? Coisas que a gente descobre. Mas o que o Renato falou, o Gil, cara, eu tenho certeza que esse cara vai ganhar um programa de televisão logo. Porque é surreal o quanto esse cara é... Assim, quem já viu falar de como eles fazem a seleção, eles ficam um ano conversando com você. Eu acho que são 5 fases. Você faz 5 entrevistas. E nas 5, eles ficam perguntando se você não quer desistir. Cara, e sabe o que é interessante também? É você pensar que é o seguinte. De todo mundo, dos últimos 5, o único participante que a internet quer saber mais sobre, quer ouvir mais opinião, é o Gil. Então, o Gil ganhou. Ele é o campeão sem ter ficado até o final. Cara, mas você não acha que é uma análise de personalidade foda que os caras fizeram? Porque imagina quanta gente se inscreve. E você tem que analisar um por um e chegar num perfil comportamental que você fala: esse cara vai vender. Porque querendo ou não... E eu digo mais ainda, cara. Até em relação aos famosos. Até aos famosos. E as tretas que acontecem. Que é tudo bem escolhido. Exato. E eu tenho a impressão que é pra mostrar a diferença entre, por exemplo, a Juliette e uma Carol Conká. Carol Conká tava num momento de fama fodida... com programa de TV pra caralho, show pra caralho, enfim. Show não, por conta da pandemia, né? Mas aí você pega a Juliette, uma advogada, maquiadora, do povão, de um estado em que as pessoas são tratadas como ignorantes, né? E, enfim. e você coloca isso lado a lado, mano, é um estudo social muito foda. Até pra você ver como a fama e etc. pode corromper, né, as pessoas. Pra você ter uma ideia do nível de fama que a Carol afundou. O jogo que eu jogo, League of Legends, tem uma banda, que é a KDA, que às vezes traz algumas músicas versão brasileira. A versão brasileira do hit dessa banda, quem foi que fez, foi a Carol Conká, e muitos jargões dela apareceu na música, na adaptação. Então ela tava num nível multimídia tão grande, e ela conseguiu afundar isso. No qual Carol ela conseguiu afundar a ponto do pessoal de social media dela comprar seguidores. Mano, pra uma pessoa que tinha tudo que ela tinha, chegar no nível de ter que comprar seguidores é uma parada muito desesperadora, velho. Sim. Esse Big Brother também faz você repensar a parada do cancelamento, né? As pessoas que são a favor de cancelamento. Eu nunca fui, eu sou a favor assim. Você fez bosta, você tem que pagar pelo que você fez. O cancelamento vai muito além, né? Vai no ponto de destruir a vida da pessoa e tudo mais. No caso da Carol Conká, eu acho que ela precisa ter essa queda pra ter uma lição de humildade foda, assim, sabe? Seguir a vida, né, mano? Exato. Tipo, que seja uma vida... Óbvio que ela vai continuar fazendo shows por aí, muito provavelmente logo mais ela tá na TV de novo, mas nunca vai ser a mesma coisa que era antes. Mas quando vocês veem ela dando entrevista ou conversando, vocês não ficam mal, cara? Assim, não de, tipo, triste, mas... É difícil, você tem que ter um nível de evolução pra você falar, tudo bem, passou, nem foi comigo que ela fez, mas, cara, você tem que ter um nível muito evoluído de consciência, porque eu nunca xinguei ela, assim, de ir no perfil dela xingar ela, ou, tipo, depois que ela saiu do programa ficar enchendo o saco, cara, não, eu só queria que ela saísse do programa e tivesse aquela queda de holofote. Mas eu vejo ela ainda nos programas falar e dar entrevista e, cara, não consigo ver, porque você repele a pessoa. Criou um asco, né? Não consegue ver, não consegue. É difícil, é uma evolução muito grande que você tem que ter pra suportar uma pessoa dessa. Sabe e que é o que eu falei? Pode falar. É porque assim, a gente teve uma figura, e essa parte, muita gente que eu conversei aconteceu isso, que é. A gente tem uma figura extremamente manipuladora que vira e fala que você tá errado de algo que ela te manipulou, tipo, vai te manipular e faz um monte de coisa que não aconteceu no programa. Aí chega, ela sai, com o maior índice de rejeição. O natural seria você ter seu tempo. A Globo está enfiando ela, goela abaixo, para que a gente aceite que ela mudou. Cara, pra mim, pessoalmente, o que eu tinha que era uma indiferença... Tá virando raiva. Eu não aguento mais ouvir Carol Conká. Eu acho o seguinte, pra mim, é qualquer coisa que você atrele a Carol Conká, pra mim, repele. Eu fiquei sem tomar coca por causa de ter usado a Carol Conká como referência. E olha que ela só apareceu no programa que ela ganhou. Se um dia eu visse um programa de fato com a Coca e a Carol Conká sendo a protagonista depois do Big Brother, eu paro definitivamente de consumir produtos da Coca-Cola. Esse é o nível que me deixou. Porque eu não quero ter nenhuma ligação, não quero dar um centavo pra uma pessoa como aquela. Não quero apoiar a marca que apoia a pessoa como aquela. É esse o nível. Eu não sei, tipo, se alguém vai cancelar ela ou não, mano. Aí a internet fazendo merda. Agora, eu pegar o meu dinheiro, que eu me esforço, a minha sanidade pra uma pessoa que eu sei que eu não ficaria nem um segundo do lado, porque é insuportável o jeito da pessoa que eu descobri, o jeito que é, cara, eu não fico. O Projota mesmo, o Projota surgiu na noite de São Paulo. Porque mano, tudo que ele Projota, fala, ele o Projota, ele mostrou que ele não é nada do que as músicas dele falam. Isso, eu ia falar das músicas dele. Eu ouvia e achava foda. E nem é uma história que eu me identificava, mas eu achava bonito de ver e eu ficava, caralho, que legal que esse cara chegou lá. Agora eu ouço e não tem mais peso. Eu não consigo ouvir. Eu não consigo, mas não tem peso nenhum. Ele tirou a alma da música dela. Ele tirou. Por isso que eu falei que a música Moleque de Vila fala muito mais do Lucas. Porque é um cara que se fudia fora da casa, é um cara que se fudeu na casa. Sim. Né, o único talvez que tá sabendo trabalhar isso é o humorista que eu esqueci o nome. Nego Di. Que ele soube zoar. É, que ele soube sacanear. Que foi com o Rafinha Bastos virou pra ele. Cara, o que aconteceu lá dentro, aconteceu. Saiba sacanear com isso e segue a vida. Mas Renato, você toca num ponto interessante, que é o seguinte. Do porquê deles estarem forçando a Carol e tudo. Primeiramente, Big Brother Brasil, quando faz uma escolha de 22 participantes, ele pensa não em 22 participantes, mas em 22 garotos propaganda. É hoje o programa que mais arrecada em patrocínio e anúncio. Você coloca dentro de uma casa 22 pessoas que vão ficar o dia inteiro fazendo propaganda do teu produto. Alguém tem que comprar. Famosos, para entrar lá, eles botam muita coisa em risco. Se você me falar, eu, famoso, recebi um convite de um Big Brother onde você teve Carol Conká sendo escrota, a Carla Dias sendo sonsa, a Vitube não tomando banho sendo falsa, o Nego Di sendo um escroto, o Projota sendo um escroto, a Pocah sendo uma escrota em alguns momentos que ela foi. Cara, eu não vou entrar. Porque minha carreira, eu prefiro manter minha carreira. O receio que dá, não gostando de Big Brother, mas acredito para as pessoas que gostam, que acompanham pra caralho e tal. O receio que dá é virar a Fazenda. Saca? Tipo, que é só celebridades decaídas que vão entrar. Isso eu acho, sabe? Que não, porque tem gente muito competente por trás e que tá se reinventando de uma maneira absurda. Só que eles precisam corrigir a imagem desses que entraram pra eles terem pessoas na próxima. Não, mas assim, no caso da Carol Conká, eu até concordo com o Renato, que eu acho que é muito cedo pra você querer forçar uma imagem boa, saca? Não que você tenha que esperar a poeira baixar 100%, porque não, quando a poeira baixou 100%, você já foi esquecido. Mas deixa terminar o programa, sabe? Deixa a Juliette comemorar, bababá, bababá. Passou um, dois meses do programa, beleza, aí chega com um documentário. Mas é um documentário também que não vai mostrar a cena da Carol Conká conversando com os assessores, falando, ah, porque eu nunca gritei com o Lucas, ah, porque a Juliette, blá, blá, blá, blá. Mano, não, né, velho? Você quer vender uma santa, vende uma santa, porra. Moleque de vila. Uma coisa que eu, que assim, meus pais e o povo que não assiste, principalmente, sempre bate em mim assim. Ah, mas é manipulado. Você sabe, né, que é manipulado. Eu não acho que seja uma manipulação direta do tipo eles escolherem quem vai ganhar antes de tudo e induzirem a ganhar. O que eu acho que é uma manipulação direta deles é a escolha de elenco de pessoas que vão vender os garotos propaganda. Escolha de elenco com base em personalidades que eles sabem que vão gerar atritos. Isso, eles têm equipe profissional pra entender quem vai gerar atrito, com certeza. E eles têm fagulhas que eles jogam dentro da casa pra gerar esses atritos. Sim. A gente viu aqueles joguinhos da Discórdia também. Jogo, né, da Discórdia. E sim, é sempre cirúrgico. Sempre cirúrgico. Eles chegaram num ponto nessa edição onde teve um dia que eles pegaram uma gravação de prego e madeira batendo e deixaram o dia inteiro esse som tocando nos alto-falantes da casa. A galera pirou, achando que vinha uma prova, que vinha uma dinâmica. Fez todo o programa começar a agir diferente, porque eles estavam pensando, e se eles estão construindo um quarto para um paredão falso? Preciso melhorar minha imagem para ser o cara escolhido caso eu vá. Cara, só um som de madeira, de martelo batendo na madeira. Só isso foi suficiente pra mudar as peças dentro do jogo. Isso teve aquele negócio do toque do iFood tocando na casa inteira também. Que tipo, era pro almoço do líder, beleza, mas tipo, mano. Big Fone que tocava e não falava nada. O trote do Big Fone com o Rafael Portugal. Sim. Aquilo lá rendeu, eles ficaram o dia inteiro falando daquilo. Aliás, Rafael Portugal é um cara que tem que continuar pra caralho também. Sim, né? Mano. Então, assim, e o Thiago Leifert tá muito bom, cara. O Thiago Leifert tá, é pesado pra ele emocionalmente. Porque a gente vê, mesmo quem tem pay-per-view, flashes, o cara tem que dedicar 24 horas a se pensar dele a um monte de coisa, sabe? E até que nem você falou, Léo, dá pra perceber, você pegar principalmente os últimos dois, que eles têm que contar com o grupo ativo, o grupo reativo e o grupo de planta, que a gente chama de planta. Porque tem que criar um roteiro de herói e vilão. E tem que ter o pessoal que planta faz que isso, vai Renan. Entre um lado e outro, sabe? Vai entre um lado e outro, sabe? Que é o cara que vai muitas vezes dar corda pra um dos malucos que estão bravos. Sim, é muito bem escolhido isso. Isso eu acho fantástico. A gente percebe que é um experimento social legal. Não dá pra você colocar quaisquer 22 pessoas. É diferente, cara. Assim, eu acho que a tendência tá sempre melhor. Porque nós estamos vendo um negócio que eles diziam, quando lançou em 2001, se não me engano, que era pouco tempo. Uhum. São 22 edições de um programa que não ficou datado. Sim, não, porque ele depende do capital humano nesse programa. E que, tipo, ou se entra alguém com cabeça do primeiro programa nesse programa, o cara sai na primeira votação. Tipo o Masterchef, né, cara? O Masterchef também evoluiu pra cacete do primeiro. Agora, na próxima temporada, os caras vão ter a Helena Rizzo, velho. A Helena Rizzo, ela tem estrela Michelin, tá ligado? Como jurado. Só acho uma pena que o Brasil estragou o Masterchef Kids, velho. É porque tem um bando de pedófilo escroto na internet, né, mano? Era demais o Masterchef Kids, era demais. Foi muito, muito legal. Lá fora tem até hoje, mano. Lá fora tem várias temporadas e tal, mas... O que eu ainda sinto falta no Masterchef é estratégia. É uma coisa que não tinha no Big Brother, mas que agora tem. Inclusive, a gente vê o Thiago Leifert fazer o que o Bial não fazia. O Thiago Leifert fala de estratégia. Ele chega no eliminado e fala: você saiu por causa disso, disso, disso. Você escolheu errado aqui, você mandou a pessoa errada pro paredão. Ele debate estratégia e isso tá fazendo a pessoa ser estrategista. No Masterchef eu não percebo isso. Às vezes você tem prova, por exemplo, onde você tem aqueles poderes de tirar tempo das pessoas, tirar ingrediente, e a galera não prejudica ninguém. O povo vai pela amizade, né? Sim, eles vão na amizade, tipo, tira ingrediente que a pessoa não vai usar. E se, cara, você não precisa ter um puta poder na mão. É um reality show. É um reality show, não é um curso de culinária. Mas acontece. O Masterchef parou no tempo também. Ele é igual sempre. Isso que eu falo. Ô, Rafa, lembra que teve um cara. Eu não lembro quem foi. Que quando que Masterchef é comum, o cara, putz, que se pegar o teu ingrediente, posso pegar o seu? Quando o cara disse não, gente, isso gerou um problema tão grande, sabe? Em muito lugar. Tá jogando. No teu prato, você pode precisar de fazer uma coisa reserva se acontecer alguma coisa. Eu lembro que deu um rolo, porque eu tava acompanhando o Twitter, do cara ter falado não. Que caramba, mano. Você tem que lembrar que apesar de ter uma cozinha, cada um tem que pegar o que vai usar. Se você esqueceu, amigão, aprenda a fazer sem. Ou você vai fazer um prato de frango sem frango. Pô, teve um cara que fez a própria ricota. Numa edição. Ele tinha esquecido a ricota. Aí ele falou, pô, esqueci a ricota e tal. Tipo, Fogaça mandou um se vira aí, fiote. Aí o cara fez a própria ricota ali, tá ligado? E teve uma que esqueceu o molho de tomate e fez a lasanha com ketchup. E teve Mas uma aí... que colocou sal no petit gâteau aí. E deu pro francês que trouxe o petit gâteau pro Brasil comer. Mas é numa dessa, mas bem ou mal, a gente tem que lembrar que é numa dessa que quem sabe cozinhar se destaca. Porque quem só faz receita, quem é o cara que não. Eu não sei cozinhar, cara. Eu aprendi algumas receitas. Se você aprender algumas receitas, qualquer coisa que coloca no seu caminho que mudou, você já é um alerta, você não consegue fazer. A pessoa que geralmente vai cozinhar e tem esse gosto, esse apreço, ele consegue imaginar o gosto antes de fazer a comida. Sim. Ele consegue fazer essa mistura. Tem poucos pratos que eu consigo fazer isso. São os pratos que eu... Cara, é que assim, no primeiro Masterchef foi uma galera mais leiga mesmo e tal. A partir daí o povo começou a ver que precisava ter repertório pra participar. Se você não tem, mano, se você não sabe o mínimo, você, mano, não, né? Você tem que saber que a faca de cortar tomate não é a mesma faca que você vai cortar a carne, sabe? Você tem que saber as coisas. Mas em relação ao Big Brother, cara, eu acho que assim, o Big Brother ia morrer antes da edição passada, né? Porque se eles não tivessem metido famosos ali, não tinha gerado interesse. Ia também chegar no momento que, mano, sabe... eu gostava muito de Casa dos Artistas, por mais combinado que fosse. Mas eu gostava muito. Por quê? Porque você via os artistas no dia a dia, porra. Por que que eu vou... Eu não gosto... Eu não acompanhava nada e fugia de Big Brother até então. Porque, mano... Eu não quero ver a vida de um Zé Ninguém. Cara, eu sempre gostei de BBB e novela. Duas eu coisas que geral, o Bete Pau eu adorava. O primeiro No Limite. Primeiro No Limite. Agora, mas eu quero ver se vai voltar hardcore, tá ligado? Mas, lembrei do negócio que eu ia falar. O Brasil tem um problema que é... O Brasil acha que tem que corrigir tudo pra não foder os outros. Você veste pesadelo na cozinha, por exemplo. O Kitchen's Nightmare, do Gordon Ramsay, já teve uns 2-3 restaurantes que ele falou, mano, quer saber? Não tem jeito mesmo. Tchau. Você não vai ver isso acontecendo no Brasil, cara. Mas tem restaurante que você percebe que eles meio que dão uma remendada, que o negócio não melhorou, mas eles fazem aquela cena pra... Pega as imagens que der pra pegar pra fingir que melhorou e tchau. Sim, não, mas é nesse sentido que eu falo. O Brasil acha que tem que mostrar tudo final feliz. Bom. Exato, cara. Mas o pesadelo na cozinha é algo que eu, tipo, na próxima temporada eu quero ver o Jacquin desistindo de um restaurante, mano. Mas será que tem muito pé de fava, velho? Pé de fava, velho. Você acha que o cara é um chefe de cozinha francês, fudido e tal, vai lá ver o bagulho com as carnes tudo descongelado? Mano, eu já viro as costas e vou embora, cara. Mas você acha que isso não tem muito de pesquisa em cima disso? Porque eu acho que deve ter alguma coisa que eles perceberam que o brasileiro não se prende numa coisa se ela não termina bem. Talvez não tenha alguma coisa assim, por isso que... Ah, porque a Super Nani nunca teve uma criança que ela desistiu aqui no Brasil. Mas é um comportamento que foi criado, né, cara? Sim. O Dr. Pet nunca teve um animal que ele desistiu, entendeu? Mas nos outros países é comum você ver. Sim. E aí o... De volta pro pesadelo na cozinha, né? Vocês não acham que ia dar uma audiência fodida se desistisse? Puta, nessa temporada vai ter um restaurante que o Jacquin desistiu. Mano. Mas eu acho que não se eles anunciassem antes, porque uma das partes que eu gosto é de ver o restaurante reformado e o prato, o cardápio novo. Sim, mas tipo, caso queira dar algum spoiler, né? Mas no Kitchen's Nightmare, eu lembro até hoje de um dos episódios que o Gordon Ramsay desistiu. Ele no começo já fala. Tipo, isso daqui é um restaurante que eu não consegui ajudar, o que vocês vão ver são as tentativas. Mas o pé de fava, ele desiste, vai embora, e a produção fica um tempão, acho que não sei se horas ou dias, tentando convencer ele a voltar. Ele abandonou e não queria fazer. A produção teve que chegar a vias de, tipo, ameaçar ele com cláusula de contrato. Pra ele mano, mas é isso que é tosco, sabe? É isso que é tosco. Véi, você vai numa cozinha que o cara desliga o freezer à noite? Mano, isso é o mínimo. Se você não tem noção que você tá mexendo com alimento, você vai matar pessoas, você não tem que ter um restaurante, cara. Mas eu acho que esse é um pouco da prova, porque assim, de todas as pessoas do Masterchef, o Jacquin é o mais simpático. Então eu acho que... Sim, porque um é ANCAP e a Paola, ela é radical nos princípios dela, mas ela é radical aos homens. Tanto que eu acho que a Paola faria um montagem tão bom quanto o Jacquin. Certo. É que a Paola ela é antissocial mesmo, ela é bem... Não, eu vou te falar uma coisa que é pior no Brasil. Léo, não é isso. Não é antissocial. Qualquer dono de cozinha não ouviria uma mulher. Me desculpa. Isso é brasileiro, coisa do brasileiro. Ele vai visitar restaurante que os caras não ouviriam uma mulher. Me desculpa, isso aconteceria direto. Mundo, mano. Isso é mundo. Sabe? No brasileiro existe esse negócio de machismo de, lugar de mulher na cozinha. Mas quando se fala de cozinha profissional... Não é lugar. Não é lugar, saca? A Paola tem potencial pra ser muito mais rigorosa e ríspida com os participantes. E dar respostas muito mais... afiadas. Incisivas, com muito. Ainda mais essa parte de carne. Acho que a Paola teria chegado pra ele, pro cara, vendo visto na carne. Sabe o que você tá fazendo com essa carne? Ia explicar o ABC tudo que ele tava fazendo com aquela carne. Pra ela ser especialista. Ia deixar o cara chorando do que ele ia tá fazendo. Entendeu? Porque a revolta já seria muito grande. Você tem três chefes ali. A partir do momento que a pessoa desperdiça a comida, a pessoa deveria tomar um esculacho. Uhum. Mas que ela ia sair do programa e não ia esquecer disso nunca. Aí que tá. Tem chefes que nós vemos cozinhar em vários programas. Inclusive, não só esses chefes famosos, chefes que participam de realities. Sim. Que os caras têm uma relação com a comida que é diferente da nossa. Nós comemos por necessidade e às vezes por prazer. Os caras cozinham por uma paixão e um respeito que nós não conseguimos mensurar, nem nunca vamos conseguir. Eles isso eu acho muito foda. Da Paola, ó, a Paola tem isso pra caralho. Eu acho muito foda isso. É lindo. Quando você vê eles cozinhando com carne, eles têm um respeito absurdo. Eu acho que vai muito assim. Até quanto você respeita o que você faz. Porque não é qualquer chefe que recebe na mesa a proposta de você vai no restaurante, vai comer uma comida ruim, vai ter que usar ingredientes de péssima qualidade para fazer alguns pratos. Tudo bem? Não é qualquer chefe que vai aceitar se submeter em um restaurante onde ele vai ver carne estragada em freezer. Onde ele vai degustar essa carne estragada sem saber. Não é qualquer chefe que vai submeter isso. Que vai chegar ele em condições sanitárias. O Jacquin acabou virando showman também, né? Ele é um showman, exatamente. Sim. Ele é muito mais um showman. O Jacquin hoje ele tem 3 programas. E tudo bem. Tudo bem, não tem problema nenhum ele querer seguir isso. Mas não é qualquer chefe que faria. Eu vejo outros chefes. A Paola é uma pessoa que eu acho que ela não faria, porque ela tem um respeito surreal. É visível, principalmente quando você assiste aqueles episódios de seleção de participantes. E vai muita gente sem noção que estraga comida ou faz ingrediente nada a ver, uma receita nada a ver. Cara, ela se sente ofendida. Ela não fica brava, ela fica ofendida. Sim. A Paola é meio claro isso. A Paola é, como eu disse, gosta de tratar a carne ou algo que já foi um animal. E o gosto dela ser sempre nesse sentido, ela ser uma especialista nisso, como até o Band chama. O desrespeito à comida pra ela a ofende pessoalmente. Cara, desculpa, sabe? Mas aquele programa do cachorrão, um chefe vê um cara entrar na cozinha fumando. Com esgoto aberto na cozinha. Com esgoto aberto. Isso é uma falta de respeito com a tua profissão. É uma ofensa pra você, cara. Pro que você faz, pro que você acredita. Não é qualquer um que põe seus princípios no bolso pra colocar do outro bolso muito dinheiro. Não é que precisa de grana, né? Ele tem uma história fodida aí do La Brasserie lá. É, ele teve um prejuízo, se eu não me engano, de milhões. Sim. Ele fala, né, que tipo, ele ou ele fechava o restaurante ou ele diminuía a qualidade da comida dele. Ele preferiu fechar o restaurante. Cara, ele pagava... Você diz muito sobre ele. Ele pagava quase 100 mil de aluguel, velho. Então é foda, né? É compreensível ele fazer isso. Olha, e até porque ele é um dos poucos que tem a capacidade didática de explicar algumas coisas. Sim. Acho que, tipo, os outros lá, os 3 chefes, ele é o único que tem didática pra isso. É, o Fogaça é um que eu acho que devia rodar. Mas enfim. É, também. Esse podcast acabou virando um podcast sobre realities, né, cara? Que bonito. É. Mas o Léo perguntou se a gente participaria de algum reality. Cara, sim, eu gostaria de algum reality musical mesmo, sabe? De The Voice, essas coisas? Cara, não The Voice, porque eu acho os jurados muito bosta, sabe? Musicalmente falando, eu detesto o Carlinhos Brown, por exemplo. Então é foda. Óbvio, né, pela exposição e tal, é muito bacana, mas não sei se eu teria saco. Imagina, porra, se o único cara que vira cadeira pro céu é o Carlinhos Brown. Aí você tem que fazer parte do time dele. Eu ia broxar na hora. Mas tipo, na época que tinha o Ídolo, sabe, o Astros. Sim. E tal, puta, eu acharia interessante. É mais sua cara mesmo, Rafael. Tipo, é algo que você vai lá, você mostra, você vai naquela premiação pontual de cada um deles, né? Ou vai pra um negócio, algo assim, tipo, uma pessoa te escolhe pra você cantar. Mano, a chance de você pegar um cara que quer te forçar um estilo pop, e, mano, nem questão do estilo assim, pop, mas fora do seu estilo, teria, sabe? Eu até não teria tanto problema com isso. Por exemplo, porra, se Ivete vira cadeira pra mim, Puta que pariu, sabe? É, por mais que não seja um estilo que eu tô acostumado a ouvir, que eu, aliás, que eu tenho o costume de ouvir, eu sei o valor que ela tem. Mas, assim, tem pessoas que eu simplesmente olho e falo, eu te odeio. Porque Carlinhos Brown, ele fez o quê? Ele fez o Tribalistas. Tribalistas é a coisa que eu mais abomino na existência. Eu acho que, assim, vem Tribalistas, Hitler, Bolsonaro, saca? Então, tipo, é foda, cara. Esse é Digão, no todo estilo rock and roll de pizza com ketchup vira cadeira pra mano, você. Digão é... Digão é foda. Digão quer falar mal do Restart, mas o que acontece? Ele fala, ah, pô, meus sucessos estão tocando aí até hoje. Cara, os sucessos dele com o Rodolfo estão tocando até hoje. Porque da carreira sem o Rodolfo, você não escuta nenhuma música tocando por aí. Eu nem sei qual música tem dele depois disso. É, então, exatamente. Então, assim, ah, meu sucesso, meu cu, né, pô. Renato, qual reality você participaria? Jesus. Acho que no máximo um Big Brother da vida, mano. Fazenda não faria. Não, tipo, acho que só Big Brother, mas é porque eu seria uma planta no Big Brother. Fazenda não dá pra fazer, sabe por quê? Porque você vai lá pra conviver com o Paddy Washington e com a Graciane Barbosa, velho. Mano, vai tomar no cu, né, cara? É celebridade muito X, mas é só os piores. Aqueles caras que fizeram sucesso na Globo nos anos 80 e foram pra Record depois, mano. Você tem que conviver com esses caras. E ainda acordar às 5 horas da manhã pra catar bosta de avestruz. Tipo, agora, se você me falar, não, Robinson Anjo vai estar lá. Não, beleza, aí eu vou. Mas, porque Robinson Anjo é foda, né? Mas... Chega lá, o cara é mais babaca que o Projota. Não, pode ser, cara. Ele é Robinson Anjo. Robinson Capeta. Não. Mas você imagina, Big Brother, você vai ter, ó, piscina liberada, eu amo piscina. Academia vai estar livre. Cara, é minha chance de fazer exercício. É só o que eu tenho, já não vou ter PlayStation, não vou ter computador. Não vou ter livro pra ler. O pessoal ia ter que falar, Renato, sai da porra da piscina, que você já tá aí há 5 horas. Ninguém vai te tirar se você morrer afogado. Você ia ser o Fiuk, Renato. Você ia ficar com 90 maços de Marlboro. 90 e pouco, porque não pode levar o vape, verdade, mano. Então, você ia ficar, sei lá, com uns 200 maços de Marlboro, considerando, né, 2 por dia, 100 dias. Isso considerando, né, os estresses que passaria, bababá. Ia ficar na piscina e fumando Marlboro, cara. É isso que ia acontecer com você. É isso que ia acontecer comigo. Por isso que eu não vou pro Big Brother, tá ligado? Sim. É, não pode levar nada, mas eles te dão um cigarro lá, se você pedir. Mano, a carteira de cigarro do Fiuk. Se fosse uns anos atrás, eu invejaria muito, cara. Porque, pô, o cara tinha muito cigarro, velho. Ele ia ser o líder do presídio, aquela carteira. Noção é isso. Exato, cara, exatamente. Não, e se você pensar, isso é triste, porque cigarro não pode fazer propaganda. Se pudesse, imagina como o Fiuk ia ganhar só de sair. Puta que pariu, mano. Sim, cara, só de sair parecendo uma caveira. Né? Não, mano, você tem aquele negócio. Você vê falando propaganda de cigarro, se desse pra fazer hoje em dia. O Fiuk ia ganhar muita grana. Nunca mais passar problema pra fazer propaganda de cigarro. Mas você falou um negócio muito legal, né? Você falou, talvez você seria a planta. Cara, eu não sei como eu seria. Eu, quando assisto, eu fico, velho, eu fico sempre assistindo e pensando. Acho que eu faria isso, acho que eu faria aquilo, acho que eu pensaria nisso. Porque seria por mim. Eu acho que você teria potencial pra ganhar. Se você deixasse de lado esse lado que a gente conversou no começo do podcast, de ser mais introspectivo. Nesse caso, você ia ter que criar laços. Então, tipo. Mas eu acho que você teria capacidade de ganhar, cara, se você. Já percebe que você pode até ser estrategista. E só criar laços com pessoas que você acha que você vai conseguir ter um retorno, mesmo que seja honesto esse laço, do tipo, vamos se unir só pra atingir um objetivo em comum. Mas estrategista dificilmente ganha. Quando chega no final e ele precisa bater de frente com os carismáticos. Você não viu o Projota? O Projota é um puta estrategista. Nossa, super. A Sarah foi. O Projota era o Plojota, ele era meio cebolinha. O plano dele era infalível e dava errado, mano. Puta que pariu, cara. Mas a Sarah foi. A Sarah foi uma puta estrategista que jogou muito. Mas quando chegou num certo momento onde ela precisou ter desenvoltura emocional e social, ela não teve. E aí, mano, ela se perdeu. Ninguém gosta dele, mas o Arthur foi um puto estrategista, tá? Pra mim, ele jogou muito também, jogou legal. Ele foi um personagem, uhum, porque você tem que render entretenimento. Mas ele era briguento. Brigar é render entretenimento. E prefiro ver um cara que a qualquer momento pode levantar e socar a cara do Fiuk do que uma loirinha que não toma banho. Uhum. Não, com certeza. Puta que pariu. Ó, VTube, eu não sei como ela ficou tanto tempo lá, velho. É porque ela nunca foi pra paredão. Então, mas porra, não, como que o povo não colocou ela? Sabe? Mas ela teve o jogo, tá? Ela jogou, ela foi estrategista. Ah, lógico, né, pô? Todo mundo é pai e mãe dela, caralho. É, a estratégia dela era ser a sanguessuga. E tudo bem. Só que quando você chega no final e você precisa ir pro paredão, porque o negócio afunila. Chega uma hora que não dá pra fugir. Você vai ter que ir. E você não tem força pra sair dele. E como você se sentiria tomando banho lá, né? Cara. Eu não sei. Detalhe, tomando banho e cagando, porque tem o reservado lá. Pra quem tem pay-per-view, assiste você cagando. Assiste cagando? Eu acho que cagando. Assiste, não. Eu já vi o Ed Gama mostrando algumas vezes. Posso te falar a real? No meu caso, enquanto o Léo pensa, não mudaria nada. Ia tomar banho pelado que se foda, ia cagar mostrando a piroca que se foda, ia ficar dançando com pelinhos. Mas você não vai tomar banho pelado porque você sabe que a parte do chuveiro todo mundo usa junto. Então, tipo, tem a galera conversando ali em volta quando você toma banho. Ah, você não sabe que tá olhando. Se olhou é porque tem interesse em ver. E outra, se olhar, você ainda faz um. Primeiro eliminado. Você ainda faz um pintocóptero ali, cara. Se olhar. Primeiro eliminado lá. Primeiro eliminado. Por ser tarado. Eu sou o cara que vai pra todos os paredões, mas vou gerar em tantas pessoas que eles vão me deixar até a final. O Renato ia fumar Marlboro no chuveiro, cara. Ah, cara, mas é aquilo que você falou do Arthur, é aquilo que eu já falei com a Jéssica no grupo. Por que o Arthur fica tanto tempo, sendo que ele é um cara que trata os outros mal? Eu prefiro uma pessoa que eu sei como ela é, e que eu sei que a qualquer momento ela pode ser explosiva e me tratar mal, do que uma pessoa que eu não sei como ela é. Uma pessoa que é falsa, que você, que na sua frente é de um jeito que... Prefiro uma pessoa que eu sei como que ela vai ser e é escolha minha ser amigo dela ou não, do que uma pessoa que eu não sei que ela tá fingindo pra mim. Sim. Léo, e agora o Rafael vai ter que ter um blip nessa parte pra ficar meio foda. Qual é a chance? Você acha? Pra mim é alta, tá? De eu acordar, esquecer e bater um punhetão ao vivo no pay-per-view. Isso não precisa ser assurado, não, pô. Tá na prova de resistência. Eu acho engraçado. Imagina o Ed Gama mostrando você batendo uma punheta. Renato, na prova de resistência, esquece que tá no BBB e manda uma gloriosa. Prova de resistência. Mano, prova de resistência. Eu ia ser o primeiro a falar, não, já deu. Eu não faria. Não, esse é o primeiro, não. Você se mija, velho. Você se mija no bagulho, você vomita no bagulho. Você acha que eu vou fazer isso, velho? Eu conheço os meus fundos. Ia ser dois e já saía dois daquela porcaria me xingando. E aí eu podia sair tranquilo que eu saberia que eu não tava no paredão. Era só isso. Eu tô na dieta do ovo, então eu não posso falar muita coisa, né, cara? Mas imagina só o Renato naquelas provas de resistência da Fiat, que é 10 negros dentro de um carro, e ele esquece que tá no BBB e manda uma gloriosa. Eu só viro no início e falo, pessoal, sabe que eu solto o pum, né? Cara, eu não faria, pra mim, você não faria. Eu ainda perguntaria pro Thiago lá, foi de quê? Soltar pum é... Pode? Pode. É, se puder, azar de quem manter lá. Porque o xixi eu fiz a grande chegar aqui. Thiago, Pedro pesa, né, cara? Eu caguei. Mas já abriu a inscrição já, né? Já abriu. Vamos fazer seu vídeo? Já. Vamos fazer. Na moral mesmo, vamos fazer essa porra, cara. Vamos tentar. Vamos pegar umas referências. Isso é engraçado ver. E aí quando vai nós três. Ah, deve ter que postar no YouTube, né? Se você procurar por vídeo inscrição BBB, você deve achar um monte. Acha. Cara, eu não me inscrevo, cara. Eu não me inscrevo, porque assim, mano. Daí você fala, ah, pô, beleza, ficar sem celular. Ok, tudo bem. Não vou ver minhas séries, mas tudo bem. Depois que sair, eu não abro redes sociais, vou direto ver minhas séries e tenho uma surpresa instantânea. É, tipo Barry Allen, depois que sai da Força de Aceleração e começa a assistir todas as séries dele em outra velocidade. Aí beleza. Livro. Livro e quadrinho. Aí você já começa a ficar meio... Puta, foda, né? Violão. Fudeu, cara. Eu não mas instrumento tem direto lá. Ah, tem direto, mas não tem direto. É, né? Toda festa tem um, né? Mas ainda assim, uma vez na mas semana. Mas aí eles te obrigam você a ser o chato do violão. O cara que puxa o Legião Urbana na festa. É, saca? Então, mas você não tem um violão pra... Porra, eu tô todo esse tempo confinado. Eu pego papel, caneta, sento num canto e fico escrevendo música pra caralho. Nem isso dá. Pô, mas levar uma Riodol pode? Porque aí se puder, já tá o casal. Não, não deve poder também, cara. Ah, não. Aqui, roupa, até roupa, Renato. Você não pode levar muito, porque a CEA é uma das patrocinadoras, ela te dá roupa lá dentro. Na verdade, você não leva roupa. Tipo, você leva só assim pra você ficar no isolamento antes, né? No hotel, bababá, mas assim, e no hotel você não pode sair do quarto. O hotel você já fica até 30 dias lá dentro. Você não sai do quarto, tipo, você recebe alimentação na porta do quarto, você tem o Globoplay pra assistir, mas você não tem jornal pra assistir nem nada disso, pra você realmente ficar isolado. E as roupas, primeiro, não pode ter nenhuma marca aparente. Já eliminou minhas roupas todas. Saca. Segundo, que a CIA é patrocinadora, então... Calça jeans é um bagulho que eu não... Se a CIA ia dar, eu ia estar de shorts o tempo inteiro, cara. Eu ia fazer o seguinte, olha que roupão o dia inteiro. Ia mandar fazer duas camisetas. Duas camisetas não, dois cones de camiseta. Uma, inscreva, coloque sua marca aqui e a outra verde, só pros caras inserirem no chroma key. Eu ia andar a casa inteira só pra colocar. Faz uma camiseta com um quadrado verde, com sua marca aqui em outro tom de verde. Daí já era. Não colocar. Cara, mas aí você falou de roupa, você sabe que já teve estratégia assim com a Boca Rosa, né? A Boca Rosa, ela levou várias roupas com uma cor e ela tinha combinado com o pessoal do social media dela que ela ia passar recados pra eles com a roupa. Então quando ela quisesse um post com uma linha mais feliz, ela ia usar a roupa tal. Quando ela sentia que ela tava perdendo popularidade no jogo, ela postava uma roupa, ela usava uma roupa na edição pra social media dela ver e ir lá e fazer um post pra ter uma campanha pra tentar ajudar a popularidade dela. Olha a cabeça dela. Isso olha é legal genial. Pra caralho. Léo, olha que genial. Uma camiseta que parece que ela tá sendo censurada na Globo. Aqueles embaralhadinho. Toda hora que você tá andando, parece que tá sendo embaralhado que a Globo tá censurando. Decide. Isso seria massa, mano. Isso seria massa. Eu ia levar uma tiara do The Sims. Com um cristalzinho na cabeça. Ia tá vermelho o tempo inteiro o cristal. É. Caralho. Pô, mas é muito foda, né? A gente fala... Eu vejo uma galera falando de ah, pô, Big Brother, coisa de alienado e tal. E querendo ou não, aliena um pouco, né? Mas quando você para pra pensar nessas questões sociais, nessas questões de marketing e tal, olha, é um puta projeto, cara. É um puta, um puta então. Projeto. É, pra isso mim é uma alienação consciente. Eu assisto porque eu quero e não vejo a hora de assistir um episódio depois, principalmente porque você fica o dia inteiro vendo o nego morrer de Covid. Serviço pesado. Eu quero chegar em casa, quero ser alienado, por favor, me aliene. Aliás, isso é um bagulho. Isso é um bagulho, né? Que. Não, mas o Suede é engraçado, porque ele não acompanha nem a política. Ou seja, não acompanha os casos de mortes. E fala que o Big Brother é alienação. Pô, ele já meio que já tá se alienando sem o Big Brother, sabe? É, assim como outras pessoas. Tô usando o Suede de exemplo, mas né, isso se aplica pra. Todo mundo que não sabe o que tá acontecendo no país e fala mal de Big Brother, sabe? Mas assim, quando você, tipo, beleza, você assiste assim, dessa maneira, pra se alienar, mas querendo ou não, você tem, como um marqueteiro, você tem no subconsciente todas essas questões, né, que a gente comentou aqui e tal. Mas eu não seria uma pessoa que assistiria pra ver a vida das pessoas. É aquele negócio, né? Pra famoso, tudo bem. Eu acho legal. E eu acho até interessante essa questão da Carol Conká. Porque você conhece a pessoa como ela é. Né? Então... Eu gosto de saber se o artista que eu acompanho é filha da puta ou não. Não que eu acompanhasse Carol Conká. É, sério, cara, porque assim... Vocês têm vontade de conhecer, uma coisa pra responder depois, que você falar, mas vocês têm vontade de conhecer o ídolo de vocês? Ou algum ídolo de vocês? Algum ídolo, sim. Porque... Mas conhecer, não de só ver e, tipo, conversar meia hora, conhecer ele, tipo assim, cara, eu vou ter a chance de ser amigo dessa pessoa. Sim. Eu conheci o Rafael. Ué, tomar no seu cu. O Renato Augusto já contou o case dele. Ah, poxa. Não, mas assim. É, uma hora atrás o cara esqueceu, velho. Olha como é que é foda. Que vocês falaram que a Carol Conkada esqueceu 6 dias depois. Com certeza sim, mas tipo. É que em relação à música é diferente de filmes e. Enfim. Em relação à música, tipo, quando você escuta uma música, você sabe se aquilo é uma verdade ou não é. É impossível você não saber se é uma verdade ou não. É, e aí quando. Né? No caso do Projota. Todo mundo achava que, porra, isso daqui é uma música verdadeira. O cara passou por essas fitas e tudo mais. E aí você vê, mano, que o cara não o cara não come estrogonofe. O cara não come coisas com molho, sabe? E daí fala não, porque ele é intolerante à lactose. Beleza, mas e o pão do McDonald's, você pode comer? Porque aquele pão tem leite. Isso, sabe? Ele fez amizade com a fome. É, então, mano, você fez amizade com a fome porque só tinha queijo na sua casa, é isso? Porque você não comia nada, né? Vai se fuder, tá ligado? Então é foda. É, eu gosto de conhecer. Tanto que o Supla é um cara que eu gosto. E que quando ele foi no Casa dos Artistas, eu gostei mais ainda. Por quê? Porque ele foi legal pra caralho. O cara era tão legal a ponto de aguentar fazer música com o Alexandre Frota. Então, assim, é foda. O Léo travou. E tem o lado negativo também, né? E se colocarem uma pessoa que você não suporta pra ficar o tempo com você? Tipo um artista, você diz? É. Acho que se você vai lá, você é escolhido, Rafael, pra ir pro Big Brother e vai ter que conviver 3 meses com o Carlinhos Brown. Eu ia querer entender ele. Entendeu? Eu acho que eu ia querer entender ele. Ô, gente, o Léo, ele, eu não sei se ele tá ouvindo a gente. Muito provavelmente é o mesmo problema que a gente teve. Outro dia, talvez ontem. É ontem que a gente tá vendo ele. Muito provavelmente ele tá ouvindo a gente, mas ele tá travado tanto no áudio quanto no vídeo. Mas enfim, pessoas. Eu gosto de conhecer pessoas, independente de gostar da arte dela ou não, sabe? Tipo. Sim, isso que você falou era o que tava acontecendo. Agora voltou. Vocês, estava falando com vocês e eu não percebi até se falar que eu tava travado. Mas então, é o que eu falei, Léo. Tipo, eu gosto de conhecer, eu quero conhecer as verdades das pessoas, o que levaram elas a escreverem aquelas músicas, por exemplo. E filme, porra, filme, você tem uma viagem de droga, você faz um filme e foda-se. Interestelar, você pegou físicos de verdade pra ajudar a construir um filme. Mas assim, né? Tipo, Interestelar não é uma verdade pro cara, digamos assim. X-Men não é uma verdade pro cara que tá dirigindo. Pra mim é? Pra você sim. A gente dá o significado, né, pras coisas. Mas música eu acho muito mais delicado, cara, em relação a sentimentos e tudo mais. Então eu gosto de conhecer. A arte original, né, Rafa? Geralmente tem muito significado. O filme do X-Men pode não ter muita coisa pro diretor, mas e pro cara que foi criar e começou a colocar coisas diferentes, que foi criando o quadrinho. E o primeiro esboço teve muito dele. O Stan Lee colocou muita coisa que ele via. Então, você falar com uma pessoa que criou uma arte original assim, cara, deve ser sim, muito. Sim, puta que pariu, cara. A primeira semana, sempre é maravilhosa por causa disso. É o fator conhecer, sabe? Então, é, depois é que anda. Sim. Quando você vê os defeitos da pessoa. Sim. E muita gente não tá preparada pra ver defeito. Muita gente não tá preparada pra lidar com o defeito dos outros. É porque idolatra, né, cara? É por isso que é ídolo, né? Porque você é acima de tudo, independente de qualquer coisa. Eu tava vendo o canal do Mamãe Falei. Ele é um cara que eu não gosto. Mas ele foi. O YouTube sugeriu vídeos dele por conta de eu ver bastante coisa contra o Bolsonaro e tal. Ele foi nas passeatas pró-Bolsonaro. Pró? Pró. É, isso e começou a perguntar as coisas pro povo. Não, mas você tá aqui se manifestando a favor do Bolsonaro, sabia que o Bolsonaro fez isso, isso e isso? E quando a pessoa ficava sem saída, e aí que entra a questão da idolatria, alguns viravam e falavam, não, mas é Bolsonaro, ele é o melhor, bababá, babá, tem que ser ele. Ou seja, foda-se todas as merdas que o cara fez. E isso é foda, cara. Idolatria é uma foda. Por isso que eu sempre falo, mano, você tem que admirar a arte antes do artista, cara. Uhum. Porque senão, fodeu. E música acaba me decepcionando com o artista exatamente por isso. Porque eu vejo muita verdade nas músicas, que pelo menos nas músicas que eu vou atrás de ouvir e tal. E, porra, esse cara não é uma decepção, sabe? Mas, Léo, me fala um negócio. Qual é o seu nível de inglês no seu currículo? Ah, cara, não é alto, não, é baixo. A questão é que quando eu dei a aula, foi o seguinte, eu fazia um curso de inglês numa escola que eu não vou falar o nome. Aí você aplicava o que você aprendia naquele dia para as pessoas. Não, eles ficaram sem professor e falaram, então. Só que eu era o melhor aluno, isso eu tipo, falo com tranquilidade, que eu era disparado o melhor aluno. Eles só chegaram e tipo, então, você não quer ser o professor? Porque você tá... São 5 módulos, você tá no terceiro. A galera tá tudo no segundo e no primeiro. Porque eu fazia muito rápido. Eles, pra você ter ideia, você fazia sozinho as aulas no módulo, era tudo gravado e tinha o professor pra dar algumas aulas físicas. Só que, tipo, eles diziam que você tinha que fazer duas aulas por curso. Mais ou menos. Só que eu não fazia duas aulas por curso, era muito rápido. Tinha vez que eu juro pra vocês, fiz 10. Porque era muito tranquilo fazer. Eles chegaram e tipo, ah, você não quer ser professor? Nós estamos sem, você não quer ser o professor? Mas como assim? Não, você chega um pouquinho antes, continua estudando do jeito que você está estudando, porque você nunca precisou do professor para tirar as dúvidas mesmo. Vai terminando até o seu quinto livro, você já está no terceiro, você já está indo bem. E como a turma toda está atrás de você, você vai estar sempre à frente deles para ensinar, então não tem problema, a gente conserta o avião com o avião voando. O Renato foi um bom menino, só queria observar isso, porque ele tem uma estrelinha na testa. Tem uma estrelinha na testa. Eu aceitei, fiquei um mês dando aula de inglês, e aí quando eu fui cobrar meu salário, eles falaram, então, mas era só um teste, né, você tava só auxiliando a gente. Eu falei, que? Não. Tá que pariu, tomar no cu. Não, vocês falaram que vocês iam me pagar normal. Aí ele, ah, não, não foi assim, ah, você não quer 100 conto, então? Eu falei, 100 reais não paga nem a gasolina de eu ter vindo aqui 3 vezes por semana. E caí fora. Justo. Ô, Renato, fala pra gente uma curiosidade inútil aí, velho. Eu já dei aula de redes. De redes? Como isso. Deitar e balançar? Exatamente como você falou. Pessoal de um professor, eu ganhei do dinheiro de 2 aulas de redes sem nunca ter feito nada sobre redes na minha vida inteira. Minto, eu fiz na ETEC alguns anos depois. Ah, mas aí até então eu nunca, com exceção do ano passado, eu nunca peguei pra estudar guitarra e eu dei aula de guitarra, então... Então, eu li o material meia hora antes. Ah, mas assim que é bom, porque aí tá fresco na cabeça, pô. Consegui enrolar. Depois eu falei, não quero mais não. Na segunda aula eu falei, mano, essa porra não vai dar certo. Tô me jogando numa fria aqui, mano. Perdi e falei, não, pega com o professor de verdade vocês, coloca ele aí. Que o cara aprendeu pra isso, eu tô aqui só, tô aprendendo também pra poder dar aula. Não, mas se deu bem, foi bem referenciado. Eu falei, cara, eu sei explicar. A diferença é essa, eu só sei explicar. Pega outro cara que estuda isso pra dar essa aula. E eu recusei depois pra voltar. Porque eu não achava justo, mano. O cara tá pagando, sabe? E aula de redes não era barato na época. Pra vir uma pessoa que não é professor pra dar aula, mano. Justo. E se vocês tivessem que ser um ursinho carinhoso, qual vocês seriam? Deixa eu lembrar de todos. Pera aí. Eu não sei. Não conheço. Quero admitir que não conheço. Tá, então vamos mudar. Se vocês tivessem que escolher um personagem do Chaves pra ser, qual vocês seriam? E por quê? Pra ser? É. O Kiko. O Kiko, que o cara tem tudo que ele quer. Porque ele tem mãe. Não, então eu seria o Chaves. Porque seria amigo do Kiko, que tem mãe, e eu curto pegar umas mães. Mentira. Nossa. Porque ele tem um barril, né? Porque ele tem um barril. Até que pariu, eu seria o Godines, cara. Porque enquanto o circo tá pegando fogo, ele tá lá assoviando no canto, de boa. Jogando cara ao coroa pra fazer prova. Eu já fiz isso, falando nisso. Não, o duro do Chaves é que a maioria lá é fudido na vida, né? Eu já sou fudido na vida, não precisa ser um quem você pode chá, ser, né? Você pode ser o Sr. Barriga, cara. Mas você pode ter onho. Mas ele não aguenta duas casas que ele vai cobrar aluguel, ele já tá quase infartando na vida? É, né? Mas você já não viu, você não viu a casa dele já? No Chaves? Já. Então, já. Pô. Tem árvore. Você também não aguentar. se aguentar entrar no lugar que você vai cobrar, a primeira coisa que acontece com você é uma porrada na cara. Como é que você aguenta cobrar três casas com aquela dor? Você tem que ser guerreiro pra ir cobrar aluguel uma vez por mês e tomar vassourada na cara. Vocês estão ligados que no Chaves é... tudo cenográfico. É, não, tudo, todo mundo ali mora de graça, né? Não é possível. Chaves é documentário. Chaves é documentário. Um cara muito rico que deixou um pessoal... sim. Do MST morar nas casas. A única que pagava era a Dona Florinda, porque a Bruxa de 70 eu nunca vi pagar nem ser cobrada. Seu Madruga nunca pagou. O Chaves mora num barril, então ele ainda, de tudo, ele entrou na vila, ele invadiu, né? Mano, a Bruxa de 71 tinha um cachorro chamado Satanás, é. E você sabe que a Dona Florinda só transava com o professor Girafales, porque não quer casar. Porque ela era pensionista, porque ela era ex-mulher de militar. Ia perder pensão se casasse. Então, na hora do café, o café é o símbolo do... porque esse que é criança, o Kiko ficava fora brincando, entendeu? O Kiko nunca entendia o porquê dos gemidos enquanto eles estavam lá dentro, né, cara? Mas enfim, vamos subir o som pra finalizar essa porra. Começou a ir pro lado. Uma mão vai na cabeça, o movimento é sexy. O movimento é sexy. E chegamos ao fim de mais esse Locomocast. Esse Locomocast foi bem esquisito, né? Convenhamos. Mas é legal jogar umas conversas fora de vez em quando, né? Falar umas bosta. Acho que a gente se diverte. E vocês perceberam que esse Locomocast não teve edição. Por quê? Porque eu me recuso. Simplesmente me recuso. Eu não sei quando dá intervalo nessa porra, não sei de nada. Então vocês estão escutando um bate-papo que foi, sem com trilha, aliás, mas que só foi, que só aconteceu. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente gostou, eu acho. Vocês lembrando gostaram? Para processo, eu sou Henrique Polsani. Tem uns manequins sensuais. Que coisa, porque meu nome também é Henrique Polsani. Caralho, três Henrique Polsani no Polsaniverso. Puta que pariu, né, cara? Não. Cara, e o pior, os três Henrique Polsani que não ganharam dinheiro. Né? Caraca, que foda. Enfim, gostaria de agradecer a todos presentes nessa noite, que não foram muitos, mas foram muito importantes. Gostaria de agradecer a você que cedeu essas cavidades auditivas deliciosas para que nós pudéssemos penetrar nossas línguas emitindo sinais sonoros. E eu tô sendo muito suede agora, mas tudo bem. Gostaria de lembrar você que está ouvindo que você precisa, depois que ouvir esse podcast, você precisa apresentar o Locomocast para um amigo, ok? Apresente o Locomocast para um amigo. A gente tem diversos temas e um deles, com certeza, pelo menos um deles, vai agradar alguém que você conhece. Então, apresente o Locomocast a um amigo. Lembrando também que nós temos nosso grupo no WhatsApp. Como vocês souberam, foi através desse grupo do WhatsApp que a gente conversou com o Renato Augusto, que ele veio visitar a gente. Uma visita deliciosa, a qual nunca esqueceremos, certo? Então faça parte do nosso grupo do WhatsApp, o link está aí na publicação. Ou se você entrar no nosso site, locomotiva26.com.br, vai estar um iconezinho lá no canto. Nesse iconezinho você vai clicar. Esse iconezinho clicado vai te mandar pro WhatsApp, em que você vai mandar uma mensagem para o Léo. Por mim. Falando que você quer entrar no grupo do Locomotiva e tal. Não precisa explicar os motivos, deixa que a gente descobre lá, ok? Não, você... depende. Não, deixa. É mais engraçado, deixa. Os ouvintes não sabem, mas dia desse, um cara confundiu o nosso grupo com um grupo de surubão online. Os ouvintes sabem, porra, a gente já falou, cara. E ele tava falando comigo, eu achando que ele tava falando de podcast, o cara tá falando de surubo e eu dando maior corda pro cara. E soltei ele no grupo. Então assim, não fala. Fala que, pô, eu vim aqui porque eu escutei vocês falando de ursinhos carinhosos, sei lá. E lá, dentro do grupo, você mostra a sua verdadeira face. Ok? Menos se você for racista, se você for homofóbico, se você for alguma coisa escrota dessa, ok? Entra pra gente esculachar, se você for um desses. Eu acho que é isso. É. Falou? Valeu! No samba ela me disse que ralar. No samba ele havia ela quebrar. No do samba ela gosta do rala rala, me trocou pela garrafa e não para de ralar. Do samba ela gosta do rala rala, me trocou pela garrafa, não deixou de ralar. Vai ralando na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa. Vai descendo na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa. Desce, mas desce mais um pouquinho, desce, mas desce devagarinho. Desce, mas desce mais um pouquinho, desce, mas desce devagarinho. Vai saindo na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa. Vai subindo na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa. Sobe mais um pouquinho, sobe mais, sobe devagarinho. Sobe mais um pouquinho, sobe mais, sobe devagarinho. É, ela gosta do rala rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar. Ela gosta do rala rala, viu a boca da garrafa, não aguentou de ralar. Sim, ela gosta do rala rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar. Conversa de malandro, não faz curva. Diz que tem que o povo vem. Isso é companhia do pagode. No samba ela me disse rala. No samba eu já vi ela quebrar. No samba ela me disse rala, repita. No samba eu já vi ela quebrar. No samba ela gosta do rala rala, me trocou pela garrafa e não para de ralar. No samba ela gosta do rala rala, me trocou pela garrafa, não prestou de por ralar. Vai ralando na boquinha da garrafa, vai! É na boca da garrafa. Vai descendo na boquinha da garrafa, desce danada, vai! É na boca da garrafa. Desce mais um pouquinho, desce mais, desce devagarinho, oi! Desce mais um pouquinho, desce mais, desce devagarinho. Vai saindo da boquinha da garrafa, é na boca da garrafa. Vai subindo na boquinha da garrafa, sobe neguinha danada. É na boca da garrafa. Sobe mais um pouquinho, sobe mais, sobe devagarinho. Sobe mais um pouquinho, sobe devagarinho. É, ela gosta do rala rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar. Ela gosta do rala rala, viu a boca da garrafa, não aguentou de ralar. Ela gosta do rala rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar. Simba! Ela gosta do rala rala, viu a boca da garrafa, não aguentou de ralar. Vai ralando na boquinha da garrafa. Na boca da garrafa. Sobe e desce na boquinha da garrafa.